começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para as férias. Nós estamos aqui para falar sobre um tema que vai deixar a gente meio chateado, meio desmotivado, sem vontade de continuar com as coisas, mas tudo bem. Antes de começar, nós pedimos que vocês avaliem a gente no iTunes com 5 lágrimas, 5 estrelas, 5 corações partidos, de repente, 5 cigarros que você fumou em 1 minuto, 5... Ah, avalia a gente com 5 lá, sabe? Pra gente sair da bad. 5 insônias produtivas. Exatamente. E nós temos alguns recadinhos antes de começar. Mas antes de começar o primeiro recado, gostaria de chamar o tradutor aqui. O tradutor hoje tá com o nariz meio zoado aí. Muito pó, né, cara? Muito. Muito, né? Nossa, cara. O cara entrou na faculdade, só isso. Drogas injetáveis e tal. Mas isso aí, tradutor, por favor, já sabe, né? Kushiro Tonoda. Eu não entendi o que tá melhorando. Tá melhorando. É, vai melhorando, eu vou. Ele falou duas palavras e você já sabe que tá melhorando. Pelo sotaque. Ai, parabéns. Pelo sotaque. É, então ele falou, é nós, ok? Isso mesmo. Então vai lá. Nina Psycho Arigato! Se você que está nos ouvindo agora é ligado em tudo o que acontece na Terra do Sol Nascente... Toshiro Cassino no Sai, Toshiro Kono no Sente. Cassino? Você viu, né? Você viu que o cassino de lá tá bombando, né? O cassino não sai. E se você acompanha as lendas, toda a filmologia japonesa, a parte de mangás, tudo que é kawaii, tudo que é de olhinho puxado, e você gosta de tudo isso... Toshiro Goto. No Cristo, cena do crucificador. Que? É virula vina. É virula vina. Suedo kida na cama. Criança. No teto. Criança no teto. Ô, oh, mano, você é um bom tradutor. Você não viu no dia que você não tava, ele fez? É, eu só fiquei falando suedo kida na cama. É o que saiu agora, né? É. O quê? É o que saiu agora. Ah, eu não tá. Tô falando japonês, aliás, tô falando eu queria português. Fazer uma observação aí sobre o que você falou, da toda a filmologia. Filmografia. Tipo, filmografia. Cara, se alguém tem conhecimento de toda a filmografia japonesa, é alguém realmente com problemas. E outra, não sei se você sabe, mas Oriente tem muito mais do que Japão, né? Eu sei, mas... tipo Índia, tipo Coreia... É, mas a gente vai falar só do Japão mesmo. Tipo a terra dos ladyboys, Abraço Together. Abraço Together. E se além de gostar de tudo isso, a cultura e tudo mais, você também sabe escrever bem? Já elogiaram seus textos? Yoko Yomashida caçaram na Soi Torotono escritos. O quê? Desistiu no meio do caminho? Não, é textos e escritos. Então. Escritos. Escritos. Ensino fundamentário. Calma, você... deixa eu me recompor. Recompõe-se. Ué. Você pode escrever um texto, dois ou três, ou quantos você quiser e mandar no contato @locomotiva26.com.br e ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Suduro ou mais so? Une, dune, tre. Quatro? Quatro. Quatro, cinco. E não sono no Chuchu Oriente. Faltou e-mail. E @locomotiva26. Não. E toro macho cartinhas. Tá. Venha fazer parte desta viagem. Toro maki sa travel. Travel. Do nada virei um russo. Treviro. Treviro. É fácil transformar em inglês e japonês, né, cara? Muito. Tipo travel. Treviro. O que mais? Fala uma outra palavra. Para. Capitão Gancho. Parar. Não, isso daí não é... Stopa. Pô, mas muita coisa tem. Stop pode ser stop mesmo, né? Stopper. Só arrombado. Mas tem muita coisa que eles puxam do inglês. Mas, por exemplo, Avril Lavigne. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Isso é também legal. Pode chamar de Bitchu. Bitchu. É verdade. Bitchu. Tipo mas... Suede Giovanni Rei. É, na verdade, em japonês fica Suedo que dá na cama, criança no teto. Já deu, né? Pronto. Mas se você não escreve sobre nada desse tema, mas você também escreve sobre algo interessante que você julga interessante, nós também julgaremos interessante, porque você acompanha o conteúdo do site, você sabe o que é interessante para o nosso público, você pode escrever também um texto, 2, 3, 4, se já elogiaram seus textos, se você escreve bem para o contato @locomotiva26.com.br e ser um novo colunista do Locomotiva 26 com esse assunto que você acha interessante também. Nós também julgaremos interessante, porque você sabe o que é interessante para nós. Caralho, jurava que não ia acabar. É. interessante, Iru. Essa foi a introdução mais longa. O que não tá acontecendo? Ao contrário do cast, ao contrário do cast de Fim do Mundo, que a gente gravou 5 horas pra aproveitar uma. Exato. Esse aqui a gente tá gravando 700 mil pra aproveitar 5 minutos. Exato. Caraca. Enfim, e eu sou Rafael Tanicho e nem todo fogo no cu é depressão e nem toda depressão é fogo no cu. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Cara, esse braço decepado que você tá aí, relaxa. Pode, vai trabalhar, isso não é nada. Eu sou o Pedro Tanicho e toda vez que eu vou viajar e vejo a placa depressão na pista, eu fico perguntando como eles sabem. Nossa, fala galera, aqui é o Alvin e o assunto de hoje é panela. Ah, depressão. Vai se foder, cara. Ai, velho. Puta que pariu, mano. Ouvintes, não se matem depois dessa, ok? Vamos lá, vamos aos e-mails. Quer dizer, vamos lá, vamos ver se a gente se anima com os e-mails, né? Começar esse LocomoCast, vamos para alguns e-mails. Hora do e-mail, hora do e-mail. Eu pensei que você ia fazer um na no final. Fica subentendido na cabeça. Mas falta. Na cabeça mas toca é mais, da pessoa. Assim, aqui dentro falta, sabe? Mas não tocou aí dentro? Tocou, mas comporei. Aí, obrigado. Vamos para alguns e-mails que nós recebemos pessoas muito especiais. E hoje, pô, comparado com semana passada, nós recebemos... Bastante, né? E-mail. Dobro semana passada. Dobro? Exatamente. São 4. Entendi. Então, vai lá, Suede. O primeiro e-mail é do senhor Gabriel Catarro. Gabriel. Rainer. E ele começa assim. Chuk chuk piwi, motherfuckers. Já é a marca assinada do Gabriel. Sim. Legal. Me chamo Gabriel Rainer, tenho 19 anos e sou de RS. Ele é de risos. Escrevo contos para a 26ª maior locomotiva da história e sou o host do On Fire, o podcast programa de rádio mais errado do universo. Só lembrando que logo menos o On Fire estará disponível no nosso site, que é o locomotiva26.com.br. Aí sim, hein? Dessa vez, não venho contar uma história de quase morte, nem comentar algo do último cast. Venho pedir ajuda. Estamos aí pro que a gente puder fazer. Estamos aí pro que der e vier e vice-versa. Que vier e der. Se quiser vir e dar... Vice-versa. Deixa no vice-versa. Não vai entender, pô. Entretanto... Antes, vou explicar minha rotina semanal. Explique. Para que entendam meu sufoco. Explique. E também vou separar o e-mail entre desabafo e opções. É, se você for levar nessa linha, você vai gritar uma boa parte do e-mail. Sim, caixa alta seria pra gritar. Eu vou dar um coloque tom enfático. É um tom meio ódio mesmo. Ódio? É, eu li o e-mail e é um tom meio ódio. Ele pediu pra eu ler no final de semana antes da gravação, então... Ok. Estejam preparados. Pois bem, toda segunda-feira eu acordo às 3h45 da manhã para as 4h45. Pegar o ônibus que me leva até minha faculdade. Assim, chego lá por volta das 7h15. Minha aula começa às 8h30. Eu só queria fazer uma observação já e, pô, isso é vontade de estudar, né, cara? Isso é, cara. É, porque eu não tinha tanta vontade de estudar assim, não. Ficava no trabalho até sei lá que hora pra não ir pra faculdade e o professor entendia. Repetiu pra jogar CS. Não, isso na escola, né? Nesse meio tempo ocioso, vou na minha pensão largar minhas malas. Notem que minha pensão fica 1,2 quilômetros longe de onde paro, no interior. Estrada de barro mesmo. Eita. Passo a semana nessa cidade e na sexta-feira, por volta das 16h15, pego novamente o ônibus para voltar para casa. Digo, por volta, porque esses pau no cu já me deixaram lá saindo antes do previsto. Tudo lindo, não é mesmo? Hashtag só que não. Por enquanto tá normal, pode acontecer nas melhores famílias. Nesse mesmo ônibus embarcam estudantes do Instituto Federal, vizinho do AKA, Escola Agrícola, que como bons adolescentes imbecis do caralho, tendem a ter um péssimo gosto pessoal. Assim, na segunda-feira de manhã, cedo, o motorista que é um velho caduco desgraçado e mentiroso que me ameaçou de me retirar da associação de estudantes se eu reclamasse de me deixarem lá, põe uma coleção de músicas ruins pra caralho que variam entre sertanejo brega a bundinhas locais. Bandinhas, cara. Ah, tá. Nossa, bundinhas. Tipo, são funkzinhos locais. Desculpa, bandinhas locais. Não suficiente, os adolescentes retardados, cuja mãe não pariu, cagou. Descobriram que podem controlar a porra do som do busão velho e carcomido. Obviamente, eles estão nesse fudendo exato momento tocando uma merda de uma playlist de pirocanejo, de corno igual ao pai deles desde que partimos. Caralho, velho. É, chorumes sonoros no volume máximo, fazendo com que eu, mesmo ouvindo Megadeth num fone over-air, não consiga deixar de ouvir. Aliás, porque todo cantor de pirocanejo cantam com o fucking nariz. Esses filhos da puta cantam 3 notas numa música e ainda conseguem errar essa merda. Só cantam nasalando os desgraçados, como se tivessem um pênis de negão motumbo enfiado na porra do cu e estivessem chorando nos microfones sujos. Caralho. Eu acho que eu nunca falei tanto palavrão no e-mail. É, pesado, velho. Pra piorar, esses arrombados sabem que não cantam bosta nenhuma. Então todo fucking álbum é ao vivo. Vão se foderem. Sério. Se você está ouvindo isso e gosta de sertanejo universitário, eu espero que você tenha uma diarreia tão forte que seu cu vire do avesso igual a uma orquídea gigante, seu bosta. Nossa, sua mãe chora no banho e seu pai tem vergonha de você, seu retardado mental. Eu só queria deixar claro que isso daí são opiniões do Gabriel, ok? Enfim, a situação é essa. Nesse exato fucking minuto, estou escrevendo isso no referido ônibus e necessito de ideias para resolver esse problema. Já tive algumas, mas preciso de mais para formular um plano consistente. A. Abordar o bando de cuzões mirins e tranquilamente pedir para desligarem a música, ou então amassar a cara dos imbecis um por um até aparecer um monte de bonecos de massa de modelar feitos pelo Romero Brito, aceitando o risco de ser preso pelo fato de serem menores de idade. B. Estourar os fucking alto-falantes com pequenas cargas explosivas. Ou C. Sentar antes embaixo dos controles do som e pôr o disco So Darn Tranquil do Pantera para tocar. Preciso de ideias, estou ficando maluco. Cordialmente, Gabriel Catarro. Olha, B e C são muito boas. Eu gosto do começo da A, antes dele perder a cabeça. Mas assim, estourar os alto-falantes é uma boa ideia, porque eu acho que cada um tem, hoje em dia, né, todo seu level com fone de ouvido, as pessoas, né, sim, não tem que escutar o que os outros querem, mas enfim. Sentar embaixo dos controles e colocar Pantera também é uma boa, mas aí você falou que os seus fones são over-ear, certo? Certo. São aqueles que cobrem os ouvidos. Eu recomendo fones in-ear, que são aqueles que entram no ouvido. Com aquele plug que isola, exatamente, né? Então é uma boa recomendação também. Você vai comprar um da COS, você vai pagar uns 80, 90 reais, mas é um fone legalzinho pra caralho. Pra caramba. O da COS você paga, tava 99 na minha época. É, mais e, assim, ou menos essa faixa. No Mercado Livre você acha ainda mais ou menos essa faixa. É o fone. Porque assim, vencer deles, Gabriel, vai ser impossível. Na boa, eu tentaria falar com eles e tentar entrar numa questão. Pô, é que você é minoria, isso é complicado, falando socialmente. Então, eu falando nem socialmente, tentaria, porque assim... Não, o tentar seria falar, pô, gente, vamos ver algum que todo mundo gosta, sei lá, vocês gostam de Legião Urbana? Então, mas na escola que eu estudei, na Adelino, rolava música na hora do intervalo, nas caixas que tinham lá. Eu fui e mentor da rádio escola. Era um pau no cu que ficava lá colocando sons bostas. E eu tentava, às vezes, e não rolava. Então eu comprei fones em ear e resolveu o problema. Porque enquanto todo mundo tava ouvindo as merdas que tava rolando, tudo bem que as músicas da época não eram tão merdas quanto as músicas de hoje. Mas na nossa cabeça era merda. Mas na nossa cabeça era merda. Ah, quem dera pudesse prever o futuro. Né? Mas fones in ear ou tenta colocar o Pantera antes que todo mundo coloque algum som. O que eu não entendi é se eles controlam o rádio manualmente ou se é aqueles rádios por Bluetooth e eles podem colocar direto no celular. Não, acho que é manualmente. Porque se fosse por Bluetooth ele podia começar trolando, né? Exatamente. Mas sendo manualmente complica um pouquinho. Ou uma última opção interessantíssima: apresenta o DR. Apresenta no o DR. Busão. Apresenta eles o DR. Vão amar. É essa alternativa. E cara, todo mundo vai cantar junto. O Busão vai virar o próprio Avião Brutal do Sketch. Exatamente. Cara. Busão Brutal do Sketch. Busão Brutal do Sketch. Por favor, Gabriel Rainer, coloque o DR e filma pra gente se puder. Cara, se você fizer isso, colocar o DR no Busão pra. Porra, cara, além pode da caneca que o Pedro tá te devendo, a gente te manda uma camiseta, velho. Eu te mando algo feito. Eu te mando uma flauta, velho. Uma flauta de que cenoura. Eu confecciono. De cenoura? Eu ia falar de PVC. Não, de cenoura. Eu te mando uma flauta de cenoura. Isso. É. Dá uma envernizada nela pra não. Flauta não, um trompete de cenoura. Isso. É uma boa, é uma boa. Bom, vamos para o próximo e-mail. Muito obrigado, Gabriel Rainer. Gilberlan Santos, 26 anos, promotor de merchandising e Eita Caster. De Itabaiana, Sergipe. Fala, condutores desse Crazy Train. Tudo bem com vocês? Joia. Tudo bom. Mais um episódio bem legal, gostei muito. Sobre a história da Coca-Cola, eu conheci parte dela num vídeo motivacional do Daniel Godri, que foi passado numa reunião do meu trabalho. Mas achei bem legal toda a explicação e a forma como vocês expuseram. Eu já gostei muito de Coca-Cola, mas em um certo tempo eu decidi parar de tomar. Não só ela, mas a Fanta, Guaraná e outros refrigerantes. Questões de saúde mesmo. Faz 5 anos que não bebo mais. Ó, parece... Parece a... Exatamente. Né? Eu sou o Juberlan e fazem 5 anos que eu não bebo mais. Sou refrigerante com anônimo, kkkkk. Mas tenho a dizer que na época eu preferia Pepsi. Aí, é igual o Pedro. Pedro prefere Pepsi também. Né? Vocês esqueceram de falar que a Coca-Cola do Brasil é diferente dos Estados Unidos. A daqui contém mais caramelo 4, que dá a cor e o sabor, mas do mesmo modo é o que pode produzir células cancerígenas no corpo. No mais, é isso. Parabéns pelo episódio. PS, música para leitura de e-mail: Walk Hard, Dewey Cox. Beleza, tá rolando essa música desde o começo do e-mail. Dewey. Ah, tá. Dewey Cox. Cox. Nossa, você é tonto, né? O que dizer? Cara, Coca-Cola eu estudei na faculdade. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar realmente é que a do Brasil, a gente tinha falado da Coca Verde, mas a do Brasil é açúcar de cana e lá é açúcar de milho, sim, né? Sim, sim, sim. Mas é que assim, são coisas já tão padronizadas que passa acaba despercebido. Passando despercebido. Mas, e outra, fora que a água do Brasil, até pra cerveja, comparado com a cerveja americana e tal, é meio diferente. Tudo bem que no Brasil eles fazem uma cerveja lavada horrível, né? Mas ok. Mas então, eu tive aula disso. Tomei cuidado com a Coca de Campinas. Eu tive aula sobre a Coca-Cola, né, na faculdade, no segundo ano da faculdade, e eu tive que fazer uma pesquisa fodida sobre isso, então eu nem precisei me preocupar muito no podcast. Agora, quanto ao câncer, tudo dá câncer. Então, isso é o menos preocupante. Preocupante, ok, osteoporose. A gente pode... Né? Né, mas câncer, tudo dá câncer. Celular dá câncer, micro-ondas dá câncer, né? Aquela marmitinha que você esquenta no micro-ondas, dizem que dá câncer. Mas é isso. Juberlan, muito obrigado pelo seu e-mail e vamos para o próximo e-mail. Cara, peraí. De quem que é esse próximo e-mail? Aqui? Olha, faz tanto tempo que eu nem lembro quem que é essa pessoa. Cara, é Pedro... Pepe, você Pedro aqui, cara. Pedro Pérez, 29 anos, Joker. Não trabalha. Em resumo, Joker, ele é o Coringa, e o Coringa é o que sacaneia, então ele mama na teta do governo sem trabalhar. A gente arranja uma explicação pra tudo. Exatamente. E aí, querido amigos, é bom voltar a escrever um e-mail para vocês. Querido amigos. Falei querido amigos? Você falou querido amigos. Ô, louco. Ok. Eu jurava que eu tinha colocado plural aqui do jeito que tá escrito, porque ele escreveu certo. Mas vamos lá, e aí, querido amigos? É bom voltar a escrever um e-mail para vocês, nós também achamos. Após ouvir o cast sobre a história da Coca-Cola, nada mais justo que enviar um feedback. Muito obrigado. Peraí, então ele quer dizer que os outros foram irrelevantes. É, aparentemente então. Sim. Entendi. Pelo que eu entendi, ele quis dizer que os outros foram irrelevantes. Meio merda. Mas tudo bem, né? O Pedro Pérez, ele também é meio merda. Pois bem, antes de tudo, acredito que isso possa se tornar uma série de programas do Locomocast. A cada episódio, a história de uma grande empresa contada com 3 exclamações. O que acham da ideia? Não. Não, porque geralmente são pesquisas fodidas a se fazer, né? E você, Pedro Pérez, pode mandar, né, e-mail reclamando, falando, ah, faltou isso, faltou aquilo. Então, não. Justo. Se a resposta da pergunta acima for positiva, acredito que deveriam contar a história de outra grande empresa que, sem a qual, não existiria essa mídia tão maravilhosa que chamam de podcast. Vocês sabem de quem estou falando, não é? Então, por favor, priorizem isso, pois vocês devem muito para esse cara. KKKKKK. Suede não gosta dele. Não é que eu não gosto dele. É que eu não sou... Puxa saco. Mas voltando ao cast da Coca. O marketing funcionou, viu? Viu? Coca-Cola. Podem pegar... Pagar, cara. Não vai pegar ninguém. Coca-Cola. Podem pagar os meninos. Pois ao terminar de ouvir o cast, só queria tomar um copo desse refresco de cola e água carbonada bem gelada. Não, pior que eu fiquei com vontade de experimentar do jeito que eles serviam antes também. Sabe? Com o xarope. Sim. Não, mas... não. É basicamente aquilo que você toma no McDonald's, caralho. É, sim, que mas... Eles põem o xarope e água com gás e mistura na hora. Eu não sabia que era misturado na hora. É. Pra mim era o tonel da Coca não, mesmo. Não, eles põem um negócio de xarope e tem água com gás e por aí vai. Entendi. Não sei se falaram ou não ficou no corte final, mas existe uma porção de lendas urbanas que explicam o nome, o enorme sucesso da máquina. O enorme sucesso da marca. Pacto com o diabo. De que forma, se não essa? É possível ter sucesso nesse mundo? Abaixo deixo uma das grandes provas de que todas as teorias são verídicas. A empresa fez sim pacto com entidades inferiores ou superiores, se for para Gigi. Sim, são superiores a nós, sim, Pedro Pérez. É aquela clássica imagem do Alô Diabo. Esse lance do Alô Diabo era uma mania na minha escola. Sempre que aparecia uma garrafinha de coca, a galera já ia logo arrancando a embalagem e colocando contra a luz do sol para ler a referida frase. Mas se for prestar bem atenção, fica meio Alô Diabode. Que pode, tipo, né? Bode, ok, também, né? Eu sempre achei isso meio besta. E eu sempre curti mensagem subliminar. Pra finalizar, só quero salientar dois pontos. Primeiro, Alvin, seu mandarim está cada vez melhor, hein? Sim. Ele tá treinando. Tá treinando. Dois, Suede, que porra de crise de soluço foi essa? Então, né, cara? Eu tava sofrendo. Aí a gente obrigou ele a falar mesmo assim. Né? Do mais, acredito que é isso. Parabéns novamente pelo episódio divertido e informativo. Muito obrigado, Pedro Pérez, pelo seu e-mail. Não, a gente não vai fazer sobre outras empresas. Pelo menos não a não primeiro por enquanto, momento, né? Porque são pesquisas... Fodidas a se fazer, né? Então, complica. Esporadicamente, quem sabe, né? Numa assim, série seguida, de né? De 5 em 5 meses, talvez. Sim. Então, é isso aí. Vamos lá. Próximo e-mail... Aliás, muito obrigado novamente, Pedro Pérez. Obrigado, Pepe. Próximo e-mail é do Pedro Franco, do Rio de Janeiro. Olá, galerinha da Locomotiva! A aula de história sobre a Coca-Cola foi ótima e nos fez pensar sobre as oportunidades que passam em nossa vida. Com uma oportunidade certa agarrada... Ela se tornou uma das maiores marcas do mundo. Fico aguardando agora um estudo científico explicando o gosto divino e único da Coca em garrafas de vidro. Aproveito para pedir dicas de passeios na Tailândia para o Suede. Para mim... É o Together que tá lá, com os Lady Boys. De preferência, sem Lady Boys pelo caminho. Ele falou, ó, a gente vai... Assim que o Together voltar da Tailândia, a gente vai tentar gravar um podcast com ele, pra ele contar a experiência dele lá e, né, a gente já aproveita e entra nessa questão do Lady Boy. Um grande abraço e continuem o ótimo trabalho. Eu acho que, assim, a questão da garrafa de vidro... Eu quero comentar sobre isso também. Dizem que é tudo psicológico, né? Não, eu não acredito que é psicológico. Eu acredito que é gustativo mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho muita preferência em beber uma cerveja, um refrigerante, coisas geladas em copos de metal. Por quê? Porque o metal, ele dá uma coisinha diferente. Então, mas falam... Não é que ele solta um gosto, é que... Não, então, é que falam assim, eu já vi uma galera falando disso, que, por exemplo, o melhor recipiente pra você tomar uma bebida é em copos. Sim. Porque você tá tendo experiência não só palatável, quanto olfativa também. Sim. Então, junta essas duas experiências. Hein? Na garrafinha da Coca não tem como. Na garrafinha da Coca não tem como. Então, teoricamente, não seria tão bom. Tanto que quando você dá aquela primeira golada... Eu também concordo, eu prefiro garrafinha de vidro. KS. Mas quando você dá aquela primeira golada, vem aquele gás que queima a sua boca. Sim. E, bom, não sei, né? Eu não sou expert pra falar isso, mas eu ouvi dizer que o copo é melhor. E aí eu volto na teoria da pipoca de colher. Porque, assim... Não. Você comer a pipoca... Tem mais? Tem mais um. Você falou que era 4, cara. Meu, você abandonou. A gente leu 3. Não, a gente leu 4, são 5. Porra, são e-mails pra caralho. Próximo e último e-mail, antes que o Suede conte a história da pipoca de colher. Próximo e-mail. Boa noite, informativos condutores dessa amada locomotiva. Yo. Sou eu, Renato Augusto, 31 anos, técnico em eletrônica de São Paulo SP. Olá, Renatex. Que casts maravilhosos, tanto de fobias quanto da história da Coca-Cola. Adorei o conhecimento agregado e, principalmente, as novas zoeiras com o Suede. Que me proporcionaram os programas. Que novas zoeiras. Vocês... Só sou eu isso, acho que é o aqui. Ah, tá. Obrigado pelos últimos programas. Abram seus refrescos e comemorem suas longas vidas. Abraços. Longas vidas, longas, Renato. A gente não pode garantir tudo, né? Porque assim... Eu estabeleci assim pra mim que se eu passar dos 30, tá ótimo. E milagroso também, né? O médico disse que eu não passo dos 35. Então, se eu passar dos 30, talvez eu volte a acreditar em divindades. Mas não é certeza. Sobre a questão dos programas informativos, então, a gente, né, resolveu mostrar que a gente sabe alguma coisa sobre as coisas também, porque o povo, às vezes o povo pode pensar que a gente é só, né, uma zoeira. Mas vamos lembrar que no começo do podcast toca Crazy Train. Sim. Então, não é um trem normal aqui não, né? Um trem meio, né, sem noção. Mas, muito obrigado, senhor Renato Augusto. É sempre muito bom receber seus e-mails. Enfim, se você quiser fazer igual o Renato, Pedro Pérez, Pedro Franco, Gabriel Heiner e Gilberlan, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br, e-mail. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Desculpa, Pedro. Te amo, cara. Mas nós também temos uma outra forma de contato, que é o grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp, você vai no grupo Passageiros do Locomotiva no Facebook e vai ter um endereço eletrônico lá em cima que você vai clicar, né? Ele está fixado no topo. Você vai clicar e acessar e você já estará fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp. Lembrando que para entrar no grupo do Passageiros do Locomotiva no Facebook, você vai precisar de autorização de um dos membros. Porém, isso daí é resolvido extremamente rápido. Também temos uma outra forma de entrar no grupo do WhatsApp, que é pelo link que está na publicação desse podcast, que tá lá. Eu acho que deve estar escrito alguma coisa como acesso ao grupo do WhatsApp e etc. É só clicar lá que você já vai estar dentro do grupo nosso, onde a gente se fala todos os dias, onde a gente troca confidências, carícias e muito mais coisas, né? Muito mais informações. A gente fala sobre o podcast, a gente fala sobre os bastidores do Locomotiva, a gente fala sobre filmes que estão passando, a gente fala sobre tudo, enfim. Você viu que você falou o link, né? Sim. E eu acho que é isso aí. É isso aí. Vamos para os e-mails, não? Vamos para o podcast? Vamos. Ok, vamos para o podcast. Vamos lá. Um tema que a gente resolveu em cima da hora, definitivamente a gente resolveu em cima da hora, mas... E um disclaimer também, a gente fez a abertura brincando, mas eu acho que esse episódio vai ser completamente sério. Exato. Bastante. Óbvio que pode ter alguns momentos de piadas nossas, mas o sentimento ali durante o episódio inteiro, né, vai ser algo meio... Enfim, né? A gente resolveu fazer esse tema em cima da hora. Uma porque a gente viu outros podcasts fazendo também. E antes de outros podcasts fazerem, a gente já tava afim de fazer esse tema. E a gente até ficou meio assim, pô, mas tal podcast fez. Será que a gente faz? Só que, tipo, é uma parada que tá tão em alta aí, se for ver, que está em alta com séries Netflix, está em alta com jogos de mamíferos na internet. Então, eu acho que todo momento é um momento pra falar sobre isso, né? Sobre a depressão. E nem sobre estar em alta, por exemplo, outros podcasts fizeram sobre depressão, sobre transtornos de humor, mas no caso da depressão, cada um é cada um. Exatamente. O quadro de uma pessoa é completamente diferente da outra, não existe pessoa igual, tanto no motivo, tanto no que acontece no dia a dia, quanto no que vai ajudar a pessoa a se recuperar. Porque a depressão em si... O termo, né, depressão, é um termo muito abrangente. Sim. É, na verdade, a depressão é um problema no cérebro, no receptor de serotonina, que a pessoa não consegue mais assimilar o hormônio do prazer. Sim, do jeito mas que conseguia. Age diferente de outras doenças, por exemplo, diabetes. Diabetes, você sabe que é excesso de açúcar no sangue. Eu entendi aonde você quer chegar. E vai ter o mesmo comportamento também em todos os organismos, sabe? Agora, a depressão é algo que não é tão tátil, assim, digamos. Não é fácil de se diagnosticar também. Exato. Não é algo alto discernível, digamos assim. Sim. É, a não ser que você realmente esteja numa situação muito merda há muito tempo, aí você vai saber o que é. Não, saber você consegue. Eu entendi o que o Tani quis dizer, porque... Porque não é igual não é uma palpável. Gripe que todo mundo espirra, sabe? A depressão, sim, cada um vai ser de um, sim, jeito. Essa, sim, que é a questão. Não é táctil. Nesse, sim, sentido táctil, sabe? Do, ah, você tem depressão, então você tem esse Ele sintoma. Não tem sintomas definidos. Exatamente. Então, assim, a gente selecionou esse tema porque nunca é suficiente falar sobre isso. E as pessoas precisam ouvir sobre isso, porque de repente elas estão passando por alguma coisa que ou a gente já passou, ou a gente... Tá passando. Ou a gente consegue, ao menos, tentar entender isso, porque é realmente foda, sabe? Bom, primeiro eu acho que poderia ver quem daqui tem algum quadro de depressão. Ou tem ou já teve. Presente. Não, mas fala caralho. Ele tem caralho. Ô, filha da puta, eu vou te arrebentar na porrada, cara. Não, é porque não, mano, tá, ele tem menos caralhos do que ele gostaria de ter. Essa você que fala, é a questão. Eu tive ou eu tenho. Tá, desculpa. Não, eu tenho. Desculpa. Eu tenho. Filha da puta, cara. E assim, eu acho engraçado porque quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, eu não sabia que era possível você ter uma coisa que te deixa tão agitado e uma coisa que te deixa tão pra baixo ao mesmo tempo. Sim, sim. Só que eu vi que é extremamente comum ansiedade e depressão andarem juntos. Na verdade, a ansiedade, na maioria das vezes, é o estopim da depressão. Exato. Então, fui recentemente até, né? Eu fui no começo desse ano, né? Foi. Que eu fui no psiquiatra, porque eu tava surtando, eu já era depressivo, eu já tinha traços de depressão, digamos assim, em mim, porque eu sempre fui extremamente pessimista, mas não é um pessimismo que eu não deixava me levar, assim, sabe? Não é, porra, eu não vou fazer o podcast porque a gente só tem tantos downloads enquanto o Jovem Nerd tem tanto, sabe? Não é isso. É difícil explicar, mas enfim. Aí, ano passado foi um ano repleto de merdas e no fim do ano eu querendo respirar e a própria Locomotiva 26 não deixava respirar e eu ali, caralho, precisando, até que em janeiro eu surtei, eu procurei um psiquiatra e eu resolvi tomar algumas coisas pra colocar a cabeça em ordem, né? Tanto que no dia que eu percebi que eu precisava ir num psiquiatra, foi no dia que eu saí da agência, entrei no carro, o carro tava estacionado na frente da agência. Entrei no carro, coloquei o cinto, liguei o carro e comecei a chorar lazarentamente. Não foi um dia ruim, mas foi algo que veio acumulando de muito tempo, sabe? E nesse momento eu falei, porra, eu preciso, porque eu me sinto sufocado e esse sentimento de sufoco vem da ansiedade, né? Porque a ansiedade é aquele negócio, não é, porra, estou ansioso para uma festa que terá. Não, você fica muito nervoso, né? Você... É, vamos entrar nessa parte do que leva ao quê, dos sintomas depois, né? Sim. Porque é muita coisa pra falar. Aí eu fui no psiquiatra, comecei a tomar dois remédios e quando eu voltei, ele perguntou se eu tava dormindo bem e tal. Eu até tava dormindo tanto que tinha que dormir, mas eu acordava ainda, que parecia que eu tinha, sei lá, espancado uma morsa durante a madrugada inteira. Não no sentido sexual de espancar a morsa, mas realmente saindo no soco com alguém que acordava morto, sabe? Então, tipo, dormia, ok, mas acordava moído, com dor de cabeça e tudo mais. Daí eu voltei e tô tomando alguns remédios a mais aí, então. Mas, bom, já a gente explora a causa de cada um de nós, né? Vamos apresentar os nossos sintomas primeiro. Nossa, eu ia começar igual aquela reunião de alcoólatras anônimos. Então, seu nome é Suede. Oi. Suedo. É, meu nome é Suede. Faz 24 anos que eu nasci e esse já é a pior parte. Nossa, velho. Nossa, não, sério, não, mano. Deixa eu... Parei. O cara queria alimentar isso, criança, velho. Até outro dia, felizão, agora tá... Então, eu descobri que eu tinha problemas psicológicos quando eu tinha de 16 para 17 anos, que eu fui orientado a uma psicóloga. E eles quiseram me tratar com vitaminas. Não deu muito certo. Depois de um tempo, um pouco mais velho, eu voltei pro psicólogo. E eles me deram um remédio falando que depois eu descobri que era placebo. E depois eu descobri isso depois de um acesso de raiva. E quando eu percebi que eu tava mal mesmo, foi quando eu tive um bloqueio muito forte. Mas o que que você tinha? Eu tinha ansiedade. Eu tava com começo de depressão. Eu tinha uma ansiedade muito grande, um começo de depressão, que depois se expandiu. Mas, por exemplo, esse seu bloqueio te impedia do quê? Foi o seguinte, a partir do momento que eu realmente entrei na depressão, foi que vieram as tristezas, a falta de vontade das coisas, pessimismo eu sempre tive, a falta de vontade, a incapacidade de fazer certas coisas, tanto no comportamento quanto nas ações mesmo. E só que o bloqueio que eu falo não é um bloqueio de ação, é bloqueio de memória mesmo. Quando eu entrei na depressão fugida, minha memória simplesmente bloqueou. Eu não conseguia mais lembrar de momentos, eu lembrava muito de flashes. Tudo que aconteceu no meu passado, depois, nesse choque pós, nesse choque antidepressão, eu não lembro muita coisa. E é assim, são vértices, fotos, tudo mais. E aí isso foi se alimentando e vou tratando conforme vai, conforme a vida vai. Só que não recorri a mais psicólogos nem remédios, eu fui do meu próprio jeito, autoconhecimento e tentando viver. Isso aí. Eu tenho depressão ainda até hoje em dia. E eu fui diagnosticado uns 4 anos atrás, se eu não me engano. Na verdade, eu acho que eu tô com depressão já faz uns 5. Desencadeou num relacionamento que eu tinha, que basicamente eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Em absolutamente nada. Do tipo, amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. Daqui a um ano eu não sei onde que eu vou estar. Aí a pessoa que tava comigo não colaborava com absolutamente nada. E eu chorava direto e tal. larguei da pessoa, tal, arranjei outra, pensei, agora talvez a coisa melhora, porque não sei. Acontece muito com todo mundo que tem depressão de começar a jogar a culpa dos seus problemas nos outros ou em outras situações que não tem nada a ver. E não só a culpa dos problemas, mas a responsabilidade de você ser feliz, você acaba sendo dependente das outras pessoas pra você ser feliz. E aí eu com uma outra pessoa, eu pensei, agora minha vida se ajeita. E não foi bem assim. Eu comecei a ficar cada vez pior, e foi aí que aconteceu a morte do nosso avô, que desencadeou realmente a depressão pesada. Antes disso eu tinha muita ansiedade já desde da época do colegial, que foi aí que eu tive gastrite nervosa, e aí teve esse caso da morte do nosso avô e eu fiquei totalmente fudido da cabeça, e foi quando eu procurei meu psiquiatra pra tomar remédio pela primeira vez, que pra mim não funcionou. E aí as coisas foram piorando, assim, do tipo, tentativas de suicídio, essas coisas. Eu acho que a gente não pode ter pudor nenhum hoje de falar dessas coisas, porque então, é importantíssimo falar. Então, ok. E até hoje eu tô tentando seguir sobre os casos de psicólogos, o que aconteceu com a gente, o que a gente tá levando ainda, a gente vai conversando durante o cast. Sim. Então, você falou da questão do nosso avô. Pra quem não sabe, né, Rafael Tanish e Pedro Tanish são irmãos, olha. E quando a gente perdeu o nosso avô Zé, quando a gente era muito novo, né? Foi. Então não foi um impacto muito... Claro, foi, porque foi a primeira perda que você teve bem próxima, né? Então, mas como você é criança, você não tem um discernimento muito, muito bom pra essas coisas, né? Principalmente porque a gente via nosso avô uma vez por ano, então não era... E ele era muito introvertido. É, isso é uma questão da família, né? Sim, é. Nossa família inteira é meio introvertida. Agora, quando a gente perdeu o vô Jacó, pra mim foi meio bosta. Eu lembro que eu tava no Pedrão e eu tava fazendo uma homenagem a ele, uma tatuagem em homenagem a ele, que eu tenho na coxa, e já tava terminando ela, na verdade. E daí eu recebi a notícia, né, que ele tinha falecido. No outro dia eu ia no YouPix, lá em São Paulo. YouPix hoje, o evento YouPix não existe mais, né, hoje é uma parada de formador de produtores de conteúdo. Mas eu lembro que eu ia no YouPix e eu pensei, porra, nosso voo era animado pra caralho, sabe? Pelo menos todas as lembranças que eu tenho dele, era um dele animado pra cacete. E daí eu falei, eu não posso deixar isso me abalar. Claro que eu deixei, né? Eu chorei muitas vezes, mas eu não deixei isso me abalar no sentido de eu fazer as coisas. Até porque eu fui no YouPix e é aí que eu comecei a fazer podcast, né? Então... É, eu lembro quando nosso avô morreu, eu recebi a notícia, eu tava na metade do caminho pra ir visitar ele no hospital. Eu lembro que eu tinha comprado até uma camiseta do time aqui da Matonense, que ele sempre gostava de assistir e tal, curtia muito, eu tava levando pra ele. E foi um puta de um choque. É. E querendo ou não, a morte de uma pessoa querida desencadeia a depressão num nível terrível pra quem já tem predisposição a ter. Sim. Não que as outras pessoas não fiquem, entre aspas, deprimidas, né? Tristes e tal. Mas ficar triste é normal. Sim. Você tem alguma coisa pra falar? Ah, mano. Eu não sei se eu tive ou não, foi meio que não foi síndrome do pânico. Eu lembro que eu tava aqui em Matão, tinha acabado de mudar pra cá. Não, e tipo, eu mudei pra cá e eu já não saía mais de casa, não saía do meu quarto. E teve um dia que eu comecei a me sentir sem ar dentro do quarto, assim, de tipo, eu não sei se foi ansiedade. Ansiedade já era um pouco disso. Que eu lembro que eu tive que sair de dentro de casa, era o quê? Umas 3 horas da manhã. E eu fiquei lá até 6 horas da manhã, eu esperei amanhecer pra voltar pra dentro de casa, porque eu não conseguia mais ficar dentro de casa. Aí, tipo, eu nunca fui em psicólogo nem nada, eu só fui na época que eu fiz a cirurgia da redução de estômago, quase que era um acompanhamento, né? Porque meus pais até hoje, tipo, minha mãe é cabeleireira e ela se dá com gente o dia inteiro. Sim. Só que toda mulher que vai lá e fala que, ah, eu tenho depressão, minha filha tem depressão, ela fala que, ah, isso é falta de Deus, que isso daí, depressão não existe, tipo, é uma coisa que eu acho que não deve ser tratado assim, né? O homem cresceu, né, numa família. O homem cresceu numa família evangélica, sim, né? Então, e tipo, pra eles, o último recurso é você ir num psicólogo ou em algum médico. Que... Quando você tá pirando mesmo. Sim, aí leva ele lá, né? Tipo, minha família é muito assim, de tipo, primeiro você busca Deus até o último, aí depois você vai nisso. E eu acho muito errado isso. É totalmente errado isso. É totalmente errado. Porque a depressão, se você acha que tá com depressão, você já tem que buscar ajuda na hora. Sim. Porque assim, você vai agravando a parada, se enganando. Não tô criticando nenhuma fé aí. Acho que as pessoas devem ter fé no que elas precisam ter. Porque querendo ou não, a fé ajuda. Nessas horas. Só que não, ela não resolve tudo, né? Exato. Então, sim, é, exato. Existem momentos que a fé não resolve. Eu não... Só recapitulando um pouco aqui, muita gente precisa de um gatilho, né? Pra soltar a depressão, digamos assim. Porque a pessoa vai guardando, e chega um momento que ela não aguenta guardar. É o house na garrafa de Coca Zero, sabe? Você colocou chacoalhar. Uns 30 house ali dentro e fechou. Uma hora ele explode. E uma hora ele explode. E a explosão pra mim foi quando nossa mãe morreu. Aí foi realmente quando eu me entreguei mais essa parada, que daí a gente tentou levar ainda até o fim do ano, e eu percebi que em janeiro eu cheguei pro Alvin, eu lembro que eu cheguei pro Alvin e pro Suede, e eu fiz a seguinte analogia sobre o que eu tava sentindo, e eu não sabia exatamente o que eu tava sentindo naquele momento, que eu tava que eu era uma caixa, aliás, eu era uma sala grande pra caralho, vazia, e de repente 1 milhão de pessoas queriam entrar dentro dessa caixa, e de repente essas 1 milhão de pessoas estavam dentro dessa caixa, uma querendo gritar mais alto do que a outra e falar mais alto que a outra, e de repente todas iam embora e a sala voltava a ficar vazia. Então eram momentos de tormenta em ambos os lados, porque num momento você tava agitado pra caralho, uma agitação que você não aguentava, e de repente era tudo um vazio. E eu até cheguei no psiquiatra e falei isso pra ele, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala pra psiquiatra, porque eles realmente levam ao pé da letra o que você vai falar, né? E daí eu falei dessa questão de vozes, ele realmente perguntou, não, mas você realmente está ouvindo vozes? Eu falei, não, calma, não é bem assim. Por isso a gente tem que falar de uma coisa agora muito importante, que é, eu acho que antes de mais nada você tem que procurar um psicólogo. O psiquiatra tem que ser a última pessoa que você vai ver. É, eu já tinha. Porque o psicólogo, ele vai procurar entender como sua mente funciona de todas as maneiras e procurar jeitos de tratar que não sejam tão agressivos. Sim. Porque o remédio que você toma, que o psiquiatra vai te dar, ele é algo terrível. Ele vai acabar com muitos pontos da sua saúde pra tentar resolver a sua depressão. Sim. E muitas vezes ele não vai resolver. Ele vai ficar te jogando de remédio em remédio até que um deles funcione. Então, e eu passei por uma psicóloga alguns anos antes pra tentar lidar com o que eu sentia naquela época, e por um momento melhorou. Só que assim, no começo desse ano eu tava tão perturbado que eu realmente precisava tomar algo que aquietasse aquilo e eu começasse a realmente conseguir pensar nas coisas. Que eu precisava só silenciar tudo aquilo. É, aí são pessoas e pessoas. Sim. Porque se você procurar em fóruns da internet sobre depressão, muita gente se curou simplesmente fazendo terapia. Caminhada. Ou terapia de conversar um com o outro. É, assim, o ideal é você conversar com as outras pessoas. Sim. Você guardar isso pra você é a pior coisa do mundo. Você tem que conversar com alguém. De preferência, alguém que entende do assunto, como um psicólogo. Exato. Se o psicólogo não der jeito de verdade, é psiquiatra. Aí tem que ser algo mais invasivo. Mas ainda assim, é bom continuar com acompanhamento psicológico. Sim, sim. Não é abandonar o psicólogo. Exatamente. Pra ir pro psiquiatra. Porque o psiquiatra, é, ele vai perguntar o que você tem, e basicamente ele não vai ficar conversando contigo, né? Ele vai prescrever o remédio. Prescrever o remédio. Se você chegou a nível de precisar de um psiquiatra, é porque você tem noção, você tem em mente que você precisa tomar alguma coisa. Então é realmente recomendado que você passe por psicólogos antes, não, talvez não só um. O ideal é o psicólogo te encaminhar para um psiquiatra. Sim. Porque ele vai saber o que fazer. Sim. Existem vários tipos de psicólogo, né? Com vários métodos de atendimento diferente. E você precisa encontrar um que... É, na verdade... Que vá com a sua linha de... É a mesma coisa que seus amigos. O psicólogo é um amigo que você não conhece. Exatamente. Porque vai ser alguém com que você vai se abrir totalmente pra ouvir o que ele tem a falar. Uma visão de fora, né, dos problemas. Isso. E um problema que o pessoal com depressão tem muito, que eu tive, são dois. O primeiro é o preconceito com psicólogo e psiquiatra. É achar que isso aí é coisa de maluco e que você não precisa. Esquece isso, cara. A primeira coisa que você precisa é procurar ajuda. Exato. Porque o que tá em risco não é, ah, eu vou ficar com cara de maluco. Não, cara, você tem que se salvar. O que eu acho esquisito também é que eu tenho uma amiga que ela não gosta do psicólogo dela. E ela não gosta de contar as coisas pra ele. Falou, meu, se você não gosta do psicólogo, muda de psicólogo. Sim, sim, sim, precisa. É o que eu falei. Tem vários psicólogos que vão atender de formas diferentes. O Pedro fez uma analogia muito boa da questão da amizade. Uhum. Tipo, você é amigo de várias pessoas. E você é um bom amigo de várias pessoas. Só que tem uma dessas pessoas que você se sente mais à vontade de conversar. Sim. Psicólogo é isso. Você vai passando por um, por outro. Até você chegar naquele psicólogo que você fala, pô, com esse aqui eu consigo realmente conversar, sabe? Com esse cara ou com essa mina, sei lá, eu realmente consigo expor os meus problemas. aí tem um segundo ponto que esse eu acho que é o grande problema, porque o pessoal com depressão, eles entram numa chamada zona de conforto, uma zona de conforto autodestrutiva. Isso eu falo porque eu também entrei, eu também tô em algumas. E pra você se livrar do seu problema, você tem que falar com o psicólogo e ele vai falar muitas coisas que você não quer ouvir. Exato. Ele vai falar coisas que vão te machucar, mas você tem que pensar assim, porra, às vezes o que ele tá falando é verdade. Você tem que se abrir mesmo, não só pra falar, mas também pra ouvir. Porque o mundo colabora pra te fuder, só que você vai do que você faz com as formas de foder que o mundo vai, né? Porque meu país tá uma merda e sei lá o quê, e as pessoas são escrotas e bababá e tal. Mas, tipo, você não faz nada pra mudar isso, sabe? Você não faz... Ou você, tipo, você continua conversando com um grupo de amigos que não te fazem bem, por exemplo, e você não quer mudar aquilo. E uma outra coisa também que eu recomendo muito, que eu fiz. Quem tem depressão, abandona a rede social. Não fica nesse negócio. Quer conversar com alguém, chama no Messenger, chama no WhatsApp. Não entra no Facebook e fica vendo foto. Rede social não engana. Não entra no Instagram e fica vendo foto. Porque dá aquela impressão de que a vida de todo mundo é feliz, menos a sua. Exato. Isso não é verdade e isso só vai te fazer mal. Porque ninguém vai postar no Instagram, sei lá, meu cachorro morreu e o cara cantou funk pro magrelinho, por exemplo. Acabou que vazou esse vídeo, sabe? Mas acho que foi uma das únicas coisas que eu vi de desgraça, assim, que uma pessoa postou no Face e viralizou, sabe? Porque as pessoas realmente tendem a mostrar o melhor de suas vidas. Ou no Instagram é o prato de comidinha todo bonitinho ali e tal. Ou é aquela foto de que você tá na academia, né? Ou sei lá. Então você costuma postar fotos. E isso eu tô falando da sociedade, não estou falando da gente aqui, não. Sim. Estou falando da maior parte da sociedade. Costuma postar coisas que vendem uma vida... De mentira. De mentira. Porque por trás de tudo aquilo, de repente, a pessoa não é aquilo, sabe? Uma coisa que eu tava comentando com os meus alunos essa semana, que eu não pensei que eu ia estar vivo pra ver uma geração em que a tristeza ela virou moda, entre aspas, digamos assim. Vou colocar bem entre aspas pra isso não pegar mal. Porque a gente começou a falar da Baleia Azul, começou a falar de 13 Reasons Why, né? Sim, isso. E aí chegou nessa questão dos adolescentes de hoje em dia, do porquê e tudo mais. E é algo que afetou a nossa geração, a nossa daqui, nós que estamos falando agora. E eu, pelo menos, eu vejo muito isso atual. Essa coisa da nossa década em diante, a depressão, as doenças psicológicas, assim, estão sendo vistas com a seriedade maior. Mas todo ano a gente vê, sei lá, em capa de revista Veja, doença do século, depressão, sabe? Não, na verdade eu posso estar enganado, mas eu acho que eu vi uma pesquisa da ONU que dizia que até 2020 a depressão vai ser uma doença mais comum do que a gripe. Então, só que aí que tá. Eu vejo os adolescentes, principalmente, começando a entrar nessa coisa de tristeza, essa crise de realidade, essa enfrentar os problemas da vida e se colocando pra dentro dessa tristeza, ao invés de tentar sair dela. Abraçando a tristeza como uma amiga. Abraçando a tristeza como um prêmio da geração. Esse é um muito problema, que a gente questionou. Esse é um problema de todo depressivo, cara. Sim. Sim. É o que eu falei da zona de conforto autodestrutiva. A tristeza é sua amiga. Você se sente, entre aspas, gigante, bem em estar sozinho. Sim, exato. Você pensa que as outras pessoas vão te julgar. Você pensa que elas vão te fazer mal pro seu psicológico. Sim. E as outras pessoas, de fato, acabam te julgando, só que a questão é você não aceitar isso. Sim. Só que, obviamente, que pra quem tá depressivo, porra, é uma gota que transborda um copo d'água, sabe? Mas a grande questão discutida na sala de aula e que eu tô tentando mostrar aqui é o seguinte: o adolescente, que ele não tem depressão, mas que ele vê isso como algo legal. Sim, entende? É a glamorização da depressão. Exato, né? E acaba entrando nisso por conta própria, por querer fazer parte disso. Isso é um grande perigo. Aí entra naquela questão do 13 Reasons Why, então, né? Então, acho que eu fui o único aqui que assistiu a série. É que tá, eu vendo de um lado de vista depressivo é uma coisa, né? Pra quem tem depressão ver aquela série é uma coisa, pra quem não tem ver é outra coisa. Você pode... Quem não tem depressão assiste aquilo, vê todo o romance criado por trás da depressão. E não é bem assim, pô. Eu me senti como Hannah Baker e me senti como um dos motivos ao mesmo tempo. É complicado. É complicado, porque assim, eu vi milhares de posts falando tantos motivos pra você não assistir 13 Reasons Why. Mas eu acho que você tem que assistir no sentido de se localizar, porque isso pode te ajudar pra caralho. Primeiro, você é a pessoa que está sofrendo ou você é a pessoa que faz sofrer? Sim. Se você é a pessoa que faz sofrer, opa, pera lá. Tem que mudar alguma coisa na sua vida. Muda alguma coisa na sua vida, porque você é um bosta. Se você insiste em fazer bullying com aquela pessoa lá, porque ela é gorda, porque ela é negra, por qualquer outro motivo, você é um bosta, cara. Você não sabe o que isso pode causar nessa pessoa. E ao mesmo tempo, o lado do depressivo, no caso da Hannah Baker, ela... Vai rolar spoiler mesmo, foda-se. Ela não procurou ajuda psiquiátrica. Ela procurava dentro do seu grupo social motivos pra ela querer viver. Só que o depressivo não enxerga isso. Não, de jeito nenhum. É aquilo que eu falei, o bloqueio da serotonina no cérebro. Você não vai ter prazer das coisas da vida. Então, você não vai ter tantos motivos pra querer continuar. Exatamente. Então, se você é um dos motivos, muda essa porra. Se você é Hannah Baker, faz alguma coisa antes que seja tarde. Essa que é a questão. E a série popularizou, a galera vê o lado romântico da parada, romântico no sentido de romanceado e não de casais e tal, só que não vê do ponto de vista do oprimido e opressor. A gente vai entrar nesse ponto chato, ok. Mas não vê nesse sentido. Eu vejo essa série com dois pontos ruins e um ponto excelente. O primeiro ponto ruim é essa romantização do suicídio. Sim. Não existe lado bonito em suicídio. Em morte nenhuma, cara. Nenhuma morte é bonita. Não existe esse negócio. Se você se matar, cara, você só vai destruir todas as pessoas que ficam. Exatamente. E um parecer aqui é que no 13 Reasons Why, a morte de Hannah Baker é extremamente explícita. Sim, sim, eu fiquei sabendo. Ela mostra como ela faz, basicamente. Porque tem a cena dela fazendo. Isso é um problema também que não deveria ter sido mostrado. Mas, outro ponto ruim. Todos os suicídios que acontecerem de aqui pra frente, o pessoal vai falar que é baseado que é a culpa na série. Da série, isso é ruim. Mas o lado ótimo que eu acho da série é a questão de você conscientizar as pessoas. E eu vi uma parada também. Eu vi dois tipos de notícias. Uma notícia é: aumentou o número dos suicídios. Primeiro, de onde tiraram esse número de suicídios? Sendo que jornal é antiético você noticiar suicídio. Sim, pra sim. Muitos jornais é proibido noticiar suicídio. Então, de onde eles tiraram esse aumento de suicídio? Suicídios devido à série? Ou eles simplesmente pegaram o aumento de número de ligações para o CVV e trataram isso como suicídio? Eu vejo o aumento de número de ligações para o CVV como algo positivo. Sim. Totalmente. Porque são pessoas que estão tentando sair dessa. Independente de delas não serem depressivas, mas delas precisarem escutar alguma coisa ali naquele momento. Se você que tá ouvindo, você passa por alguma coisa assim, você ouviu agora e você não sabe o que é CVV, é um Centro de Valorização à Vida. Isso. É um número. Aqui na cidade é 100, se eu não me engano, mas pra cada cidade é diferente. Aqui, eu até tava conversando com o Kramalatos esses dias, parece que não tem mais o CVV. Não tem mais? Não, parece que cancelaram. E foi só cancelar o CVV que começou, a procura por ele aumentou muito. Sim. E isso é uma sacanagem absurda. Demais. Mas você pode procurar na sua cidade, CVV, Centro de Valorização à Vida, que são pessoas pra conversar com você, quando você quer conversar, sobre o que você quiser conversar. Sim. E é muito interessante, é interessante mesmo. E o que pode acontecer é que pessoas assistiram 13 Reasons Why, se viram como Hannah Baker, viu o fim de Hannah Baker, pode ter pensado, ok, meu fim será assim também. É, vai ser romântico, né? Exato. Vai ser bonito. Só que não, a pessoa tem que ver e pensar, eu não quero acabar como Hannah Baker. Cara, a questão é, se você tem essa ideia, vai um dia no velório, no enterro de alguém que se matou. E vê, a situação que fica absolutamente todo mundo e depois você vem e me responde essa pergunta, é romântico? É bonito? Nem um pouco. Não existe não isso. Não é. Não é? Nenhuma morte é bonita, nenhuma morte é romântica, sabe? Ainda mais quando a pessoa tira a própria vida. Mas eu vejo, não sei, talvez por ser depressivo eu vejo esse lado mais social do querer ajudar essas pessoas, tanto quem oprime quanto quem é oprimido, a mudarem alguma coisa, sabe? Tem que mudar mesmo. E só que, né, a galera acabou vendo por um outro lado. Bom, essa é a minha visão sobre 13 Reasons Why. Eu espero que quem esteja ouvindo e assistiu e não entendeu direito, tente olhar por essa visão que eu tô falando, ou quem vai assista com essa visão. Assista com o pensamento. Quem que eu sou ali? Será que eu sou um dos motivos? Ou será que eu sou a pessoa que tá dando os motivos? E um dos grandes motivos pela qual o pessoal dá motivo é porque pensa que depressão é bobagem, exatamente, sabe? Eles pensam que, ah, você tá deprimido porque acabou a sua série que você mais gosta. Não é, isso é ficar chateado. É. Depressão é totalmente diferente, ele não vai passar se você comer um bolo, igual falaram pra mim uma vez. Ah, eu sou deprimido, vou comprar um pote de sorvete e me matar de comer. Não, não, não acaba. Chegaram pra mim e falaram, ah, você tá deprimido? Beleza, come um chocolate aí. É. Caralho, salvou minha vida, né, filha da puta? Eu acho que vai ser mais legal você enfiar o chocolate no cu dessa pessoa, você vai se sentir melhor do que comendo chocolate. Por isso, cara, que eu fiz a minha abertura desse jeito, porque as pessoas não levam em conta. Por exemplo, eu acabei de perder a minha mão. Caralho, você não pode trabalhar. Putz, cara, sua vida vai acabar. Mano, você tá sem sua mão. O que, que você vai fazer? Você precisa ir no hospital. Agora você vira pro cara e fala, eu fui no psicólogo, eu acho que eu tô com depressão mesmo. Você fala, ah, não, vai tudo melhorar, calma. É bobagem, cara, reza. Isso, ai, é de encher, assim... Do tipo, ah, você tá com depressão? Não, não, vai lá na igreja, assim, reza um pouquinho. Ou não, não, vai lá assistir o pôr do sol. O meu pai às vezes fala que, tipo, se um dia um dos filhos dele tiver com depressão, ele vai pegar e vai levar, tipo, pra mostrar o pessoal dando sopão pro pessoal que passa fome na rua, pra ele mostrar que, tipo, não isso precisa ter depressão. Eu acho a coisa mais imbecil da face da Terra. Mano. Isso vai funcionar com quem tá triste, não com quem tá deprimido. Exatamente. Sim, exatamente. Só que isso é bom pra você discernir se você tá triste ou se você tá deprimido. Mas eu acho que assim, mesmo se você tá triste, não quer dizer que se outras pessoas têm problemas maiores que o seu, você não tem que cuidar exatamente da sua vida. Sim. Você tem que resolver os seus problemas antes de resolver dos outros. Pode até te confortar. Se você estiver só triste, pode até te confortar mesmo que tem alguém mais fudido que você, mas isso é um conforto egoísta para caralho. Demais. Sim, porque você tá se sentindo melhor por ver alguém pior. Sim. É, eu acho que isso é ser filha da puta falar um negócio desse. Exato. Porque, principalmente depressão, é um negócio que, cara, você não sabe o que é passar uma semana dentro de casa, deitado no quarto, com a sensação de que um parente seu morreu naquele dia, todos os dias. Exato. É a coisa mais terrível do mundo. Então falar que, ah, vamos lá ver gente passando fome vai melhorar. Só se for um babaca. Caralho. Eu acho isso ridículo demais, cara. É, muito imbecil. E o foda é que muita gente tem essa cabeça. Sim. Mas não vê que não importa, cara. É, uma das coisas que acontecem, inclusive, com gente que tem depressão, é impotência sexual. Por quê? Exatamente, o cérebro não consegue mais processar a serotonina. Você não sente mais prazer em nada. Seu corpo vai pensar, pô, eu não sinto mais prazer nisso aí, pra que eu vou continuar fazendo? E fora que quando você tá sendo medicado, acaba sendo pior ainda. Sim, porque o medicamento acaba com isso também. Exato. Porque acaba com a sua libido. O medicamento, por exemplo, pra ansiedade, eu vou falar bem rápido assim, porque depois a gente entra realmente nessa parte de medicamentos, eu quero que o Suede entre na questão da baleia azul antes, mas o medicamento pra ansiedade destrói sua libido. O medicamento pra ansiedade tá escrito na bula que um dos efeitos colaterais desse medicamento é depressão. Sim, sim. Então, você tá tomando provavelmente dois remédios ali, um pra depressão e um pra ansiedade, que um tá tentando balancear o outro aí, um tá batendo no outro, cara. Então, acaba sendo uma guerra de sentimentos ali, até você se acostumar com a medicação, é foda, cara. Sim. É foda. E essa questão da libido e tudo mais, realmente, cara, você não tem mais tesão, cara. E se você não se controlar, você se sente um bosta por isso. Eu me senti um bosta por isso. Mas a gente tem que colocar na cabeça que certas coisas, exatamente o que falei, o remédio vai acabar com muita coisa pra te acabar com um problema maior do que essas coisas boas que acabam de você. Exatamente. Você vai ter vontade de viver mais pra frente. Exato. E assim, não pense que é na primeira vez que você vai no psiquiatra que ele vai te dar um remédio que você vai melhorar. Não, não. O remédio tem que ser seu último trunfo. Sim, e outra. De repente, você tá no último trunfo e você tem que tomar remédio. Talvez não seja o primeiro remédio que ele te recomende que vai fazer você melhorar. Sim, ele vai começar de baixo e vai ficando cada vez mais forte. E não se desanima se o primeiro remédio não der o resultado que você esperava. Porque é teste. A depressão, a medicação pra depressão é um teste, cara. Porque como a gente tava falando, uma depressão é diferente da outra. Então você tá lá, você vai a primeira vez. Porra, você pegou um remédio que no começo fez bem, depois você ficou mais pra baixo ainda. Então esse não é o remédio certo pra você. Vai na próxima consulta, ele vai te recomendar outra coisa. Até achar a droga certa que vai conseguir fazer você ficar um pouco melhor. Sim, sim. E não só droga, porque a depressão ela pode ser curada de várias formas. Sim. Ela... Igual eu falei, tem gente que se cura fazendo caminhada, tem gente que se cura fazendo exercícios numa academia, tem gente escrevendo. Que... escrevendo. Tem gente que se cura normalmente, assim, fazendo coisas que distraem a cabeça. Não que seja o seu caso, mas cada um é particular. Tem gente que se cura com acupuntura, homeopatia, coisas que a gente não acredita que fazem efeito às vezes. Homeopatia, por exemplo, que não faz efeito, mas o efeito placebo... pode servir de placebo. Sim, o efeito placebo é muito forte, porque já que é um problema psicológico, o placebo é algo que age no psicológico. Sim. Então, vale a pena você tentar o máximo de coisas que você puder. Às vezes até adotar um cachorro, adotar um animal. Talvez você gosta e você não tem em casa. Se você tá se sentindo um bosta, às vezes tá sozinho, arruma um bichinho pra você, cara. Às vezes vai fazer muita diferença na sua vida. E em casa mesmo fez pra caralho. Fez muito. Porra. E a questão do medicamento... Enfim, eu perdi a linha de raciocínio aqui, desculpa, ouvintes, é que chegou um bêbado ali no muro pra trocar ideia com a gente. Concluindo aqui um raciocínio sobre o medicamento. Óbvio, né, se a sua última opção for o medicamento. Cara, você vai passar por N medicamentos que podem ou não dar resultados e tem a questão do placebo também, que o Pedro falou. Fato é, você precisa encontrar alguma coisa que vai te ajudar. E também o medicamento tem aquela questão dos efeitos colaterais. Você tem que balancear qual que é o menos ruim pra você. Exato. Todos vão fazer mal. Porra, se você lê as bulas de medicamentos pra depressão e ansiedade, você fala, ok, eu não tô fudido num grau que nem eu sabia, tá ligado? É, um que eu tomei me deu tendências suicidas, por exemplo. Sim, que é um que eu tomei também, né? Sim. Agora... existem métodos alternativos que eu, pelo menos, chamo de válvula de escape, que no meu caso é minha banda. Sim, é aquilo que eu falei. Às vezes você achar uma ocupação que te agrada, te ajuda a passar por isso. Sim. Bom, então, quem me conhece bem, por exemplo, o quadrado em que estamos aqui nessa mesa de quatro lados, sabe que eu tenho muito problema em falar, porque quando é pra falar de mim, eu não encontro métodos, e isso é um dos sintomas do meu estado depressivo. E quando eu entrei nisso de cabeça, que eu perdi a vontade de tudo, e o ápice foi quando eu percebi que eu tava tão desgastado, tão sem amor próprio, que eu não encontrava amor pra dar pra minha filha, por exemplo, que foi o estágio que eu vi que tava tenso mesmo. Eu passei em torno de um ano e meio, dois anos, observando as pessoas, simplesmente observando as pessoas. Eu ia pra festas, pra coisas assim, do meu meio, que era o meio cultural, e ficava antes até veio o alcoolismo, que eu ficava as madrugadas acordado, bebendo e escrevendo, e eu ia, encostava, ficava bebendo e observando as pessoas, pensando no comportamento das pessoas, esse lado do comportamento humano, e isso, eu entrei muito nisso, e as pessoas que me conhecem sabem que eu tento pensar nos problemas delas e conversar com ela sobre isso. Foi um lugar que eu cheguei que, de tanto observar as pessoas e pensar tanto sobre isso, eu tento encontrar métodos pra tentar ajudar. Tanto que, acho que na primeira escola que eu dei aula, eu me sentia muito bem porque eu fazia as crianças darem risada. Isso pra mim era muito gratificante. Só que depois disso também foi chegando a culpa, que é um estágio muito complicado. Igual o Pedro e o Tani falou sobre quando você tá nesse estágio, você costuma culpar as pessoas, as coisas. Eu me vi em outro estágio, que eu sentia culpa por tudo. Eu sentia culpa se o dia tinha sido ruim por causa de mim ou por causa de outras coisas. E se o dia tivesse sido bom, eu sentia mais culpa ainda por ter passado por um dia bom. Eu sentia uma culpa imensa. E esses acessos ainda existem até hoje. E é uma coisa complicada, porque... quando eu tomei aquelas vitaminas, quando eu era adolescente, foi uma psicóloga e uma médica que me... Não foi psiquiatra, foi uma psicóloga e uma médica. Elas me receitaram vitaminas porque a minha falta de vontade, elas estipularam que estava pela falta de vitaminas que eu estava ingerindo. Foi uma vitamina normal, não foi uma vitamina específica. Ah, o que realmente pode ser em alguns casos, sim, né? Sim, pode ser em alguns casos. A gente não tá descartando essa possibilidade também, porque... sim. Tomara que seja, né? Quando você é novo, realmente você pode ter falta dessas coisas. Exato. E pode te prejudicar, e né? Quando você é novo, é muito difícil constatar exatamente uma depressão. Exato. Até porque quando você é novo, você não é tão levado a sério. Exato. Assim. Você não é tão levado a sério. E isso eu trouxe pra mim. Tanto uma coisa que eu queria explicar, assim, só de relance, que é aquela coisa que eu brinco e que vocês ficam me zoando às vezes em alguns casts das trevas e não sei o que lá. Eu falo isso De verdade, porque muitas pessoas levam as trevas como algo maligno, alguma coisa ruim. Eu sempre vi as trevas como alguma coisa escura, alguma coisa parada, entendeu? Então, quando eu comecei a falar assim, um ser das trevas, justamente foi porque eu me vi num lugar, igual você falou das vozes, eu via realmente vozes. E às vezes eu ainda ouço vozes. Eu comecei ouvindo, assim, alguém me chamando, assim, vozes conhecidas me chamando, um amigo meu me chamando no portão. Aí eu comecei a ouvir minha própria voz, aí eu comecei a ouvir conversas e não é nada agradável. E é complicado. E é exatamente o ponto que eu tô chegando. Quando se trata de mim, eu não consigo explicar, eu não consigo falar, eu não consigo lembrar de coisas quando era pra eu lembrar. Isso é um estágio, eu acho. Só que entra num ponto da questão da zona de conforto. Entra uma questão da zona de conforto. E eu enxergo você isso. Você se sente bem fazendo as coisas pelos outros, mas você esquece de você. Sim. Isso é foda. Isso é um problema. Isso é um problema foda. Sim. E a gente te conhece. Sim. E sabe o quanto isso é, né? Sim. Enfim. Uma das atividades que a gente pode dizer que a gente faz em conjunto e que faz bem pra nós quatro é a locomotiva mesmo. Sim. O Suede falou da questão dele do álcool. Eu lembro, antes do Suede entrar na locomotiva, ele era um bêbado desgraçado, igual esse que veio aí, né? Sim. No muro, encheu o saco. Sim, sim. E o locomotiva tirou o Suede das drogas aí, ó. Literalmente. E não só gravar, mas igual eu já falei várias vezes, podcast, ouvir podcast é uma terapia. Sim, sim. Isso, todo mundo que grava podcast um pouco mais famoso aí sabe disso. E eu entrei nesse negócio de podcast como um meio de retribuição, porque eu sempre me sentia melhor ouvindo podcast, então por que eu não posso fazer isso pelas pessoas também? Exatamente. E a gente sabe que fazendo algumas insanidades que a gente faz aqui, desculpa, Gilberlan, a gente faz uma galera dar risada, sabe? A gente já teve retorno disso, de pessoas que falaram, porra, meu dia tava sendo uma merda e, sabe, rachei o bico ouvindo podcast de vocês. Sim. Isso é muito gratificante, isso faz a gente se sentir bem. É, a gente receber e-mails desse jeito, putz, do nosso dia tá feito, pode ter sido a bosta que for. Exato, então acaba que o podcast é terapêutico até pra gente, que faz. Se é bom pra quem ouve, imagina pra quem tá fazendo, né, cara? Porque não dá pra você gravar um podcast se você não tá com tesão pra gravar um podcast, cara. Sim. Fica um papo morto e tal, e a gente tem aquele papo frenético sempre, né? É. Tanto que, né, a gente acaba cortando um outro na gravação e tal. Mas é bacana, é bonito. Então, Suede, recentemente você fez um texto pro site sobre a Baleia Azul. Sim. A Baleia Azul. E assim, o povo fala, não, porque é um jogo que tá levando jovens à morte, sei lá o quê. E tem todo aquele sensacionalismo da TV, mas de repente o jovem se sente bem fazendo aquilo como uma válvula de escape. Enfim, a gente não tá aqui pra julgar o motivo pelo qual você segue a Baleia Azul, mas explica pra gente o que é essa Baleia Azul, que todo mundo fala. Qual que é o vínculo dela com depressão? É um caso um tanto quanto delicado, porque pra muita gente... Pra muita gente é algo realmente sensacionalista. Eu cansei de receber no WhatsApp fotos imbecis de mutilações e falando e coisa e tal. E pra muitas pessoas é um caso como se fosse uma brincadeira normal, assim. É como banal. Um esporádico, as pessoas banalidade. Chegam, nossa, olha essa foto do cara tendo a cabeça cortada, sabe? Esse vídeo. Só que é um problema imenso. Começou na Rússia, chegou pro Brasil, digamos, há pouco tempo, veio a mídia no Brasil, mas não sei há quanto tempo tá no Brasil, e igual eu falei antes, os adolescentes dessa geração, eles estão tendo um conforto muito grande nessa coisa de tristeza, entre Sim. aspas, tá virando moda, e esse é o perigo. Só fazer um parecer, eu ouvi falar desse jogo há uns 2 anos atrás. No Brasil? Não no Brasil, mas eu vi algumas coisas gringas disso daí, eu acho que foi até pelo Easy Nobre, não sei se foi no canal dele, foi um desses canais grandes aí de YouTube. E eu já conhecia isso daí. Quando chegou no Brasil, eu falei, porra, mano. Agora ferrou. Não que agora ferrou, né, cara? Mas por que trazer isso, né, cara? Mas... Não é por que trazer. Vem. Simplesmente sim. Vem. É, e, por exemplo, na Rússia tinha toda uma questão de gente que tava no meio e que talvez pode ser que ia matar alguém, um dos organizadores. Mas aqui no Brasil pode ser um bando de pé rapado que faz. Igual esses dias chamaram o Raí pra participar. É. Realmente. Só que aí é que tá. É aquela coisa que você quer duvidar? Ok. Duvide. Mas não entra. Pra quê? Exato. Quer provar? Não precisa de prova, entendeu? Principalmente você que é adolescente, cara. Aquilo, ah, é uma aquilo vai criando uma atmosfera em volta de você. E essa energia ruim que você tá guardando contigo e talvez você esteja até passando essa energia ruim pra outras pessoas. Às vezes. Não é nem a questão de você ir até o fim do desafio. Sim. É a questão do que aquela atmosfera mórbida traz Exato, pra você. Porque, assim, o ser humano, ele é muito sensível. Por mais que a gente não pareça, nós somos sensíveis. Uma música, ela vai te trazer uma anfetamina boa, uma anfetamina ruim. Por que que você gosta de determinado tipo de música e de outro não? Pelo que ela causa em você. Então nós somos receptíveis, nós somos sensíveis. E a atmosfera que esse jogo vai trazendo, mesmo se você não é, não tem tendências depressivas, talvez você entre nisso pra provar se é real ou não, e você acaba tendo essas tendências depressivas. Exato. Porque conforme os desafios vão passando, é óbvio que eu não vou citar. Não, fala... Por cima. Algum ou outro aí, sabe? Certo. Só pra galera ter noção mais ou menos o que é essa. Aliás, quem tiver mais interesse, vai ter o post aqui, né? Vai ter o link no post com o texto do Suede. Mas a gente vai falar aqui bem por cima, né? Porque a gente não quer... A gente já tá falando, né? Não entra nessa, sabe? É, a gente não quer influenciar ninguém a entrar. A gente só expõe a nível de curiosidade pra galera conhecer. Mas a nossa recomendação, obviamente, que é nunca entrar nessas metas. Sim, porque vai ter alguém, um mentor, que vai te dar os desafios. E outra coisa, o ser humano é muito, muito ligado a desafios. Ele quer ser desafiado. Pensei que você ia falar burro no sentido de, tipo, o mentor não chegou até o final desse desafio. Eu não lembro se foi também, óbvio. Ou na Band, que eles falaram que os mais influenciados são os garotos, porque eles sempre querem provar que eles conseguem fazer tal coisa. Tem o moleque também. É mais imbecil do que menino. Tem aquele mesmo cara que, tipo, sei lá, você tá na sua e o cara começa a te encher o saco e começa, ah, você não é um fodão, então vamos sair no soco, dando uns tapinhas assim em você, sabe? E daí, tipo, seu sangue já ferve, por quê? Porque você não aguenta ser desafiado. Então você fala, opa, pera lá, isso até, né, partindo pra um lado mais... Pô, isso daí tá diminuindo minha masculinidade, cara. Isso acho que eu não sou capaz animal, de fazer. Instinto animal, exatamente. Nosso. Instinto primordial nosso, isso e daí. E na questão de ser capaz ou não, todo mundo é capaz de se matar. Sim. Mas fala um pouco do jogo aí. Vai ter um mentor que vai te dando os desafios e ele vai começando, te falando pra você tentar ficar um dia sem dormir. Beleza. No outro dia você vai acordar de madrugada e ouvir músicas depressivas. Depois, um outro dia, você vai subir num telhado o mais alto possível que você conseguir e ficar olhando pra baixo. E por aí vai, são ele vai te colocando... Realmente pra você entrar nessa atmosfera, pra né? você entrar numa atmosfera ruim e você vai procurando problemas. Se você não enxerga problemas, você entra nesse jogo e você começa a enxergar coisas minúsculas que começam a ficar grandiosas. Você acaba entrando num estágio depressivo. E o jovem é muito influenciável. E acabando, vai, o último desafio é você tirar a sua própria vida. É, principalmente o adolescente, porque ele já é uma bomba de hormônio ambulante. Sim. Ainda tem cobrança na cabeça de ir bem na escola, de passar numa faculdade pública e de... Convive com os pais, convive com os amigos, decidir qual que vai ser o futuro, relacionamento que às vezes não tá indo bem e tal. Então ele é muito suscetível a essas coisas de depressão, de cair nessas imbecilidades aí. Exatamente. Exato. E é complicado. Aqui no Brasil foi noticiado 5 tentativas de suicídio, lá pra Minas, eu não lembro a região direito. Devido a baleia azul. A baleia azul. E tá chegando no Brasil agora. E é complicado. Era muito normal. Chegou. Querendo ou não, era muito normal a gente ver esse tipo de jogo na Deep Web, que depois eram descobertos as fontes, o porquê e tal, tal, tal. Só que agora é grupo de Facebook, é grupo de WhatsApp. É o lado ruim das mídias sociais, né? Exato. E até você noticiar as tentativas de suicídio, blá, blá, blá. Porque assim, suicídio você não noticia. Sim. Mas você noticia que um grupo pode estar fazendo esse jogo. Esse jogo e tal. Então você noticiar isso é propagar, cara. Infelizmente. É, o melhor jeito de não propagar isso é não entra. Ignora, sabe? Passaram pra você igual o Raí. Como foi, né? O Raí mandou pra puta que eu pariu, cara. É, meu. Foi engraçado o print, porque ele zoou com o cara e ficou engraçado. Não, eu acho que, na verdade, não deve fazer isso também, porque nessa questão de zoeira, também deixa num clima ruim. É. Porque é a mesma coisa que aquele pessoal que liga da prisão, passando aquele trote de sequestro e tal, você zoar com o bandido. Exato. Não faz isso, cara. Só desliga, só ignora, porque se você já tem tendência... Você tá criando uma atmosfera se ali, você né? já tem tendência a depressão, cara, a pior coisa que você faz é alimentar isso. Exatamente. Tem uma iniciativa que... Eu vi. Que são 50... É, a Baleia Azul são 50 desafios. 50 desafios kawaii. E a Baleia Cor-de-Rosa são 50 desafios kawaii. Nossa, porque são 50 desafios que te fazem se sentir melhor, te colocar na atmosfera mais pra cima. Às vezes, pra quem tem depressão, é um bom entrar na voz desse. Apesar certeza. Do nome, que pode afastar muita gente, né? Baleia Rosa. Baleia Rosa. Mas aí fica a dica. Entrem pra Baleia Rosa. Esqueçam o azul. Eu tenho uma amiga que um dia ela chegou pra mim e ela falou que ela queria falar um negócio sério comigo, que ela conversava com uma pessoa, que não era bem uma pessoa. E uma amiga dela tinha zoado ela pra caramba por causa disso. Aí eu falei, tá, mas por que você quer falar pra mim sobre isso? Aí ela começou a contar que ultimamente ela tava muito, muito triste por muita coisa que tá acontecendo na vida dela. E quando ela ficava muito, muito triste, ela ia pro quarto dela e ela conseguia visualizar um gato gigantesco. Eu não lembro o nome do gato agora que ela falou pra mim, mas ela falou que o gato, ele tinha momentos que ele mudava de cor. E aí depois de um tempo, acho que até foi no começo do ano que eu tava falando com você, que ela saiu de tudo. Ela, a psicóloga dela mandou ela sair de Facebook, de WhatsApp. Ela ficou acho que uns 2 meses sem mexer em nada. Aí ela voltou com o WhatsApp e esses dias ela voltou a mexer no Facebook, mas tipo mais pra contato com os amigos. Mas... é o que eu falei. Ela falou que isso era o que tava focando essa tristeza dela, que ela via muita gente feliz e na vida dela sim, não tava feliz, entendeu? É o que eu falei. Eu também passei por isso. Eu até comentei com um amigo meu que sempre que eu via foto de alguém que foi viajar, de algum amigo meu que tava se dando bem no trampo, eu sempre pensei, puta que da hora, né? O cara tá conseguindo resolver a vida dele. De uns anos pra cá eu comecei a sentir inveja, que é uma coisa que eu nunca senti. E é porque começou você vai a me fazer envelhecendo, mal. Né? Você vai achando que o tempo pra você conseguir alguma coisa boa pode estar acabando. Não, né? Não, não era isso. Era por causa da depressão mesmo. Eu pensava, caralho, minha vida é uma bosta e a dele tá boa. Ah, sim. Então, eu acho que se você chega num ponto que tá te incomodando, ou que você tá depressivo, você sabe que tá depressivo, abandona, cara. Não fica no Facebook. Então, mas aí a gente entrou num caso que uma pessoa tá tendo uma alucinação. Sim, sim. Devido sim. à depressão. E é muito possível isso acontecer, porque você quer criar alguma coisa, você tá tentando fugir, mas você não sabe pra onde, então você cria algo que te conforta. É, o seu cérebro já tá gritando, tão desesperado por ajuda. Ela abraçava o gato e ela dormia, ela sentia, ela falou que abraçava o gato e dormia chorando, abraçado com o gato até ela. Então. E ela acordava com uma dor de cabeça ferrada, porque ela chorava dormindo. Mas era algo que acabava... Esse gato era algo que acabava confortando ela, sim, ali, né? Porque ela se sentia sem ninguém, criou algo pra se sentir melhor, pra ter alguém pra conversar. É, eu lembro quando você contou essa história pela primeira vez, eu falei, não tira sarro dessa menina. Começa a ver porquê disso, quando que surgiu e tal. Porque é foda, cara. Às vezes ela só quer atenção. Não tô falando que ela tá fazendo isso pra chamar atenção, mas às vezes o que ela precisa é de atenção. Às vezes ela tá numa família que não encoraja ela a conversar, sabe? Exatamente. Isso é algo que a gente também tem que incentivar, principalmente criança, adolescente que estiver passando por situações de depressão, converse com a sua família primeiro. Sim. Depois, se a sua família não ajuda, converse com seus amigos mais próximos. Mas conversa, não fica quieto, não segura pra você. É, mas assim, partindo pra um lado que ela realmente veja isso, ela tá criando algo que traz um conforto pra ela, algo que possa fazer uma companhia pra ela, sabe? E no momento que ela mais precisa de conforto e companhia, ela mesma criou pra ela, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é um grito de ajuda, né? Preciso de ajuda. Essa que é uma questão foda. E essa questão que o Pedro falou sobre conversar é muito importante, porque assim, em casa a gente é muito introvertido, mas muito introvertido mesmo, a gente não, quase não conversa entre a gente. E isso criou uma barreira minha com nossos pais, meu e do Pedro, que foi o não se abrir, né? Hoje o velho liga pra mim várias vezes, às vezes durante o dia, perguntar como eu tô. Então a gente já criou mais isso depois que a véia morreu, né? Véia é o apelido carinhoso que a gente dava pra nossa mãe. Mas isso impedia eu falar pros meus pais que eu amava eles. Então era nesse ponto de não conseguir falar absolutamente nada. É, experiências ruins mudam a gente. Exatamente. Né? Aquilo que até no House tem dois episódios que se chama Quase Não Morrer, não muda nada e é quase morte, não muda nada e a morte muda tudo. Sim. Porque acaba fazendo muita diferença na sua vida, principalmente pro mal de início e às vezes mais pra frente pode ser que traga algum benefício, óbvio que não é tão confortante quanto se a pessoa estivesse com você, mas... Sim. E assim, eu fui conseguir falar pra minha mãe que eu amava ela um ano e pouquinho antes dela morrer. Então é muito foda. E assim, eu penso nessa questão do se abrir com a, devido à depressão, porque se você simplesmente se mata, se você simplesmente faz alguma coisa, você deixa as pessoas na bosta, cara. Porque elas têm aquela sensação de que elas poderiam ter feito algo, mas elas não puderam fazer nada. E elas não puderam fazer nada porque você não se abriu. E você se abrindo, você vai ver que aquilo vai fazer você se sentir melhor. Por quê? Porque seus pais vão estar sempre do seu lado, sabe? Independente de qualquer coisa. Só que a partir do momento que você não se abre e você toma uma atitude extremamente egoísta, que é o suicídio, você tira a oportunidade das pessoas que gostariam muito de te ajudar, de ter te ajudado, sabe? E essa ajuda pode vir de quem você menos imagina. Exato. Por exemplo, eu tava conversando esses dias com o Kramalatos. Eu nunca conversei com ele, eu nunca fui de bater papo com ele. Eu falava, trocava uma outra palavra e acabou. E eu fiquei conversando muito tempo sobre depressão e no final ele falou, ó, cara, se precisar de qualquer coisa, me dá um toque, cara, tá? Me liga, a gente conversa, a gente sai pra bater um papo. Isso é muito válido. Às vezes, a pessoa que pode te ajudar é a pessoa que você menos espera. Sim, então assim, você não, é o que o Pedro falou, você não consegue se abrir em casa, se abre com seus amigos, sabe? Se abre, sei lá, com o seu chefe, no seu trampo, mas se abre com alguém, sabe? Se você não quiser ir num psicólogo, obviamente que é extremamente recomendável que você vá num psicólogo, até porque ele pode te ajudar a se abrir com as pessoas. Sim. Mas se você não consegue, se você tem esse certo preconceito ao primeiro momento, se abre com as pessoas, pô. E outra coisa também, se você tá num relacionamento e você sabe que você tá com depressão, você foi diagnosticado, conversa com a pessoa com quem você tá. Porque se ela não tiver 100% focada também em te ajudar, vai dar problema. Exato. Não falo que ela tem que abandonar a vida dela pra te ajudar, mas, por exemplo, ela tem que ser mais paciente com você, ela tem que ser muito compreensiva. Vai haver atritos. A depressão não é um negócio que você tá mal, aí você tá bem, então quer dizer que curou. Não, a depressão vai vir e voltar. Não, montanha vai embora e volta várias e várias e várias e várias vezes. Tanto... Eu tô nessa faz quase 5 anos e é sempre assim. Em janeiro que eu comecei o tratamento psiquiátrico, foi um mês que eu pedi um tempo do meu relacionamento também. Tinha noivado fazia o quê? Uns 2 meses e eu pedi um tempo do meu relacionamento porque aquilo também não tava me ajudando. Meu relacionamento também não tava me ajudando, mas provavelmente era porque eu não tava me ajudando ali naquele momento. Normalmente é. Então eu pedi um tempo por quê? Porque eu precisava, sabe, arejar a cabeça de tudo. E a Jéssica foi compreensível, sabe? Claro que ela não ficou bem com isso, mas ela compreendeu que eu precisava realmente desse tempo. Então é foda. As pessoas ao seu redor têm que ser compreensivas, sabe? Você tem que compreender que, também que as pessoas... Você não pode culpar as pessoas se elas te distratam por algo que você não disse. Como aconteceu também entre a gente. Sim. Porque a gente teve uma briga fodida que a locomotiva quase acabou. E vocês não sabem. Os ouvintes não sabem. Mas assim, eu e o Pedro, a gente quase saiu no soco e tal. E por quê? Porque eu tava sentindo algo que eu não conseguia me abrir com ele, porque é o que eu falei, a nossa família sempre foi extremamente introvertida, a gente nunca realmente parou pra conversar de verdade um com o outro, e eu não consegui fazer isso com o Pedro. Já tinha feito com o Suede, já tinha feito com o Álvaro, e explodiu ali um momento de ansiedade foda, e a gente quase saiu no soco, e daí depois a gente foi conversar, depois eu me abri com o Pedro e tal. Então você não pode culpar a outra pessoa por brigar contigo por algo que você não... Pra o que você não diz. Isso que é foda, sabe? E também, por exemplo, você tá num relacionamento com alguém e essa pessoa simplesmente não aguenta mais e ela não quer mais ficar com você por causa disso, é complicado, porque como que você vai culpar uma pessoa dessa? Você vai até com seus amigos, que eles não querem mais ficar perto de você, porque você também tem que se colocar no lugar deles. Sim. Às vezes você tá sendo inconveniente sem motivo. Exatamente. Que é algo que acontece muito. Aquilo que eu falei da sua zona de conforto autodestrutiva, que talvez eles te chamam pra sair, você acaba sendo chato e arrogante, falando não, não, não, e não explica o que aconteceu pra eles. Sim. Talvez por vergonha de assumir que você é uma pessoa depressiva, coisa que não deveria existir. E assim, quem escuta, vê a gente rachando o bico em todos os episódios, deve estar meio em choque com esse, porque caralho, os caras tomam antidepressivos. Os caras, o cacete, você. Eu, ok. Eu tomo álcool. Mas assim, na semana passada, a partir da gravação desse podcast, eu conversei com a Bela, eu tava trocando ideia com a Bela no WhatsApp, e daí a gente entrou nessa questão da depressão, não sei porquê, e eu falei, ó, pode não parecer, porque eu não deixo transparecer pros ouvintes, exato, pô. Mas eu sou depressivo e ansioso. E eu sou medicado pra, por causa disso, sabe? Então, não se preocupem, ouvintes. Claro, não se preocupem, porque assim, se a gente tá sorrindo aqui, é porque é o que eu falei, é um momento válvula de escape, a gente, sim, tá na desforra, a gente tá dando risada. Uma coisa também que eu percebi e eu comecei a mudar, que assim, eu também não deixo transparecer de jeito nenhum, não só no podcast, mas em qualquer lugar. Na vida, nem na pra vida, gente, ele fala as coisas, né? E a gente chama ele de pau no cu até por causa disso. É, só que tenham paciência comigo, eu já me expliquei. Às vezes a gente tem, às vezes. Paciência comigo. Às vezes. Tem. É que o Suede é assim, gente. A gente tem que esculachar o Suede em todos os episódios, não é possível. O Suede é assim, gente. Ele não vai falando, não vai falando, não vai falando. Quando dá merda, ele senta pra gente fala, como foi o caso de podcast que atrasou. É que mas ele não um fala também. Ele não fala. Ele senta e fala, ó, eu estou com esquisito, problemas. Estou estranho. Eu tô liga estranho. Não, estou estranho. Exatamente. Liga não, o cast tá 7 semanas atrasado, mas liga não. Só que, ele só fala depois que atrasou as 7 semanas, ele não vai falar antes, sabe? É que você tenho... vendo isso que é, ele tá estralado, é... vê que ele tá esquisito assim, pra caralho. Direto eu mando mensagem pro Suede, Suede, e aí, o andamento do cast? Direto, né? Pelo menos uma vez por semana eu mando, né, questionando, e aí, o andamento do cast, mano? Não, tal dia eu te entrego. E às vezes, passa uma semana, né? Desse tal dia. Daí eu falo, caralho, mano, e aí? Ele, não, cara, é que eu tô com uns problemas. Mas, porra, por que você não falou antes, arrombado, sabe? É que os problemas não vieram antes, vieram depois. Nós entendeu? Estamos aqui... Fala quando acontece. Numa empresa... Sério. Em que nós temos parcelas iguais. Então, porra, aí se fuder. É que é complicado, mas enfim, eu não lembro mais o que eu ia falar. Que você não se abre. Tá, ah, não, não era você isso. Você ia falar alguma coisa relacionada ao seu relacionamento? Não, não. Eu sua ia falar... namorada te entende? Acho que sim. Só pra saber. Acho que sim, não sei. Você entende ela? Tô tentando. Você entende Jesus? Quem? Hã? Tá, como prossiga. Uma coisa que eu me vi, tanto que quando eu tava olhando as pessoas, por exemplo, foi uma total exclusão. Acho que todo depressivo passa por isso, que é a exclusão dos motivos, dos sentidos e do porquê. Certo, até aí tudo bem. Só que uma coisa que eu comecei a maquinar, ó, é justamente isso, maquinar. Eu vi todo o comportamento humano, eu e as outras pessoas, tão máquina, que eu deixei de ter essa ligação humana. Essa coisa, assim, de realmente me importar com as coisas e com as pessoas. Foi daí que eu comecei a tratar essa coisa de me importar realmente com as pessoas e fui deixando o eu de lado. Que o eu costumei tratar quando eu tô sozinho, entendeu? E isso foi um grande pecado... Que quando eu enxerguei que eu realmente não ligava mais pra nada, tanto que eu brinco até hoje com os seres providos de carbono e amoníaco, justamente porque não passa de nada e é isso que a gente é, por causa disso. E eu acho muito melhor esse jeito de resolver das pessoas, entendeu? Ficar bem porque as pessoas estão bem. Que foi uma saída que eu consegui. Mas é uma falsa felicidade. Mas o que não é? Ah, seu cu, cara! Vai se fuder, mano! Como assim, o que não Nossa, é? O que não é, uma falsa felicidade. O você tá com a sua filha. Não, isso é uma felicidade. Tá vendo? Ela crescendo. Pô no seu cu, porra, véio. É aquele negócio do episódio do odeio. Você coloca um negócio, mas abre a exceção pra um monte de coisa. Você não gosta de gravar o podcast? Gosto. Você não se sente bem gravando podcast? Sim. É uma então felicidade vai tomar real? No seu cu, sim, cara. Acho que sim. Filha da puta, caraca, cara. É tudo é falsa felicidade. Vai se fuder, cara. Vocês não me entendem, vocês não me entendem. Cara, esquece. Não, ele é aquele que fala tudo é isso, mas metade das coisas não é. Não, sim. Não. E outra, tem uma questão muito grande aí, é que você não consegue ajudar ninguém se você não se ajudar, cara. O máximo que você pode fazer é ouvir. Coloca dois depressivos numa sala, meu amigo. Ixi. Não, vamos parar por aí, porque... Então, é foda, por exemplo, cara. Se você tem depressão, a melhor coisa a fazer é conversar com outra pessoa que tem também. É com outra casos. Pessoa... Não, é. E quando, tipo, você tá triste e começa a conversar com outra pessoa e, tipo, você fica combatendo com a pessoa pra ver quem é mais triste? Porque é imbecil, não pode fazer isso. Isso é imbecilidade. E quando você tá depressivo, você falar com outra pessoa que também é depressiva e tá fazendo vai tratamento... é ótimo, porque são duas pessoas que se compreendem. Sim, nesse ponto, sim. Então... É difícil ser um pessimista e um depressivo. Aí é ruim, entendeu? É, mas não dois converse depressivos... com pessoas pessimistas, é pior melhor coisa do mundo. Mas de fato é, você... É a mesma questão de daquele clichêzaço lá de como você vai amar outra pessoa se você não consegue amar a si mesmo, sabe? Faz todo sentido. Então, cara, você precisa se melhorar pra ajudar um pouco mais. Porque assim, nós somos depressivos, que a gente tenta manter um certo... patamar aí. Um certo patamar aí, que a gente consegue, se a gente quiser, ajudar uma pessoa que esteja numa depressão pior. Ou pelo menos a gente pode ouvir e, sei lá, aconselhar. Se a pessoa vai ouvir ou não, é único e exclusivamente dela. Mas se você tá na merda, você quer que os outros se fodam e você quer que os conselhos dessas pessoas se fodam também, sabe? Esse é o ponto perigoso. Porque se você tá na merda, você não pode ficar pensando que o conselho dos outros se foda. Você tem que acatar as coisas. Você tem que estar preparado pra ouvir aquilo que você não quer ouvir. Sim. Porque você tá numa zona de conforto sua que tá acabando com você, mas é uma zona de conforto. E quando alguém tenta te tirar da zona de conforto, não importa qual for, você vai oferecer resistência. E na hora que alguém vai te ajudar, você tem que estar totalmente de mente aberta. Sim. Mas é a questão das disponibilidades, né? De você estar disposto, independente de qualquer coisa. E é nessa questão que eu coloco pro Suede, tipo, ah, estou feliz de ver a falsa felicidade das outras pessoas. Não, cara. Não, tipo, não é esse o ponto. Se você não tem um mínimo de felicidade em você, você não consegue se sentir bem pela felicidade dos outros, cara. É, quando você tá na você merda, se sente um você bosta sente pior, ódio exatamente. Pela felicidade dos outros. Eu não sinto ódio, eu sinto culpa. Essa é a questão. Você sente culpa pela felicidade dos outros? Não, eu sinto culpa. Vamos amar o Suede, porque as pessoas ficam felizes quando a gente zoa o Suede. Quando, assim, quando é bom, quando é ruim, acaba chegando em mim a culpa. Não sei, assim, quando tem relação a mim. E isso é uma coisa que é complicado. Então, mas você não tem que estar num nível de sanidade pra conseguir... Sim, um nível de sanidade, ok. Então, só que tudo isso eu vejo como lógica. As coisas pra mim chegam como lógica. Porque tanto tudo que é mecânico pra você, você é burro. Às vezes, sabe quando vocês falam as coisas pra mim? As pessoas não funcionam igual umas às outras, cara. Sabe quando vocês falam as coisas pra mim? Eu ia no psicólogo e sentava lá e ficava pensando, porra, essa pessoa deve fazer essas mesmas perguntas pras outras pessoas. Porque de fato deve, né? Deve ter a cartilhinha lá dela. Mas assim, cara, não menosprezando o psicólogo, porque funciona, de fato. Pode ser as mesmas perguntas que fazem para as outras pessoas, mas funciona. Mas, cara, você não pode tratar com essa mecanicidade. Mas tudo, não sabe? É uma mecanicidade inorgânica. Pronto. Como assim, cara? É, então, quando eu falo que ninguém me entende, é nesse é ponto que eu quero chegar. É porque você não quer explicar igual o Paulo Cu, fala igual não, gente. Não, é porque assim, para mim faz sentido, entendeu? Então, Suede, causador de caso. Desculpa, eu faço isso às vezes. Vamos partir para um lado mais conversável? Vamos voltar para a parte séria do cast? Vamos, desculpa. Então vai. É, sintomas? O que a gente vai falar agora? Sintomas? Nós vamos falar de sintomas. Não deixar água parada. Não, mentira. Isso é sintoma de quê, pau no cu? Desculpa, é. Deixar água parada é sintoma de dengue. É, tá de parabéns, cara. Parabéns, velho. Meu bicho tá bugado, dá um tempo. Ok, sintomas. A gente vai falar dos sintomas próprios. Porque é o que a gente sabe. É, porque a gente tava discutindo aqui em off, porque é bem relativo o que cada um sentiu pra procurar ajuda, né? Então, começa aí, Suede. Bom, meus sintomas são vários e metamorfos, digamos assim. Eu sou idiota, eu sei. Metamorfos. Eu sei que eu sou idiota, ó. Metamorfose ambulante. Os sintomas dele no final viram borboletas. Por Suede. Os sintomas dele no final tudo vira kawaii, então tá bem, não tem depressão. É verdade. Só esperar. É tudo fofo. É deixa tudo no caso, né? Espera. É, exatamente. Só deixando o casulo esperar. Meus sintomas são autoexclusão, eu tenho os acessos, né? Os meus acessos, eles são de pânico, de raiva, que geralmente nesse período eu me isolo, realmente me isolo. Já aconteceu várias vezes o pessoal me chamar pra fazer alguma coisa e eu prefiro ficar no meu quarto. Pânico, muitos pânicos na vida, que você vê as paredes do seu quarto se fechando e você entra em desespero, por exemplo. Ouvir vozes. Aquele dia. É, ansiedade pra caramba. Ouvir vozes, já ouvi muito, hoje eu ouço só de vez em quando. E, eu, por exemplo, quando eu tenho que falar, igual eu falei com o pessoal, que eu não consigo me expressar direito, quando chega nisso, e E quando eu começo a falar, eu entro em... Eu começo a ficar agitado, eu começo a ficar... Eu começo a ficar agitado, né? Eu não sei explicar. Uhum. Alucinação... Os ouvintes vão saber, mas eu fiz vozes aqui pra ele ouvir durante a edição. Alucinação eu já tive, só que assim, alucinação não igual o caso da garota que o Álvaro contou, mas assim, alucinação de flash, ver coisas e sumirem. Perda de vontade das coisas, perder a vontade de fazer as coisas, não ver prazer nas coisas que você mais gosta de fazer. Existem alguns sintomas base, né? A maioria deles eu diria que é meio que já senti. Sim. Então, acho que a gente pode até traçar um pequeno padrão nos sentimentos que basicamente... Padrão? É, padrão. Tá. Ana Paula. Ok. Que poderia Ana Paula, se... o padrão FIFA do pânico? É isso. Que poderia se basear mais na parte da tristeza mesmo, da... uma tristeza profunda. Não é a questão de, eu tô triste ou deprimido. Não é. É de você... É aquela tristeza sem motivo aparente, entre aspas, sem motivo, e que você, não importa o que você faça, ela não vai embora. Sim. E também um aperto no peito. Aquela no peito. Sensação de impotência. Asfixia. Demais. Eu não sei se vocês tiveram algo assim, mas, por exemplo, eu, quando eu vou trabalhar, eu sempre passo... Aqui no interior, a gente só passa por mato. Então, acaba que é uma paisagem bonita, né? Entre aspas. Sim. Aí. E pra mim, parecia que tinha perdido a cor um pouco. Parecia que tava tudo meio opaco. Sim. Sim, sim. Sabe? E dá a impressão de que o tempo passa de uma maneira esquisita. Sim. Exato. E não dá pra descrever se passa rápido ou passa devagar. Em momentos passa rápido, em momentos passa devagar. É. E é muito relativo... mas o que você está fazendo quando o movimento passa rápido? Picas, não sei. E isso eu percebi... Uma coisa que o Suede falou também, que eu percebi também quando eu tava mal. E eu via vultos passando. Não é assim, eu vi uma pessoa. Eu vi um vulto, algo preto, algo branco passando. É, eu ouvi vozes também, mas não aquele negócio de, alguém tá falando comigo. Eu ouvia algo que parecia alguém falando alguma coisa que eu não entendi, sabe? Quando alguém fala e você tá distraído, o quê? O que aconteceu? Uhum. E essa questão do quarto se fechando, eu senti muito essa sensação de morte de alguém próximo. Frio. Frio, bastante frio. Tremedeira. De dentro, tremedeira. Desespero. Desespero. Aquela síndrome do pânico que você do nada... O próprio choro, né? Sim, sim. Do nada. E de repente você tá trabalhando, fazendo alguma coisa e você começa a chorar. E essas coisas que acontecem do nada, assim. Sim. E você tá bem, de repente tá numa bad fodida. Porque é bom deixar claro aqui que não é porque uma pessoa, um dia ela tá feliz, que ela não tem depressão. Sim. É, por exemplo, teve o caso de uma moça que pediu uma licença do serviço porque ela tava com depressão e ela foi mandada embora porque viram fotos dela dando risada numa festa no Facebook. Então, isso não tem nada a ver. Você... Porque a depressão ela oscila muito também, né? Uhum. Tem momentos que você se sente bem e tem momentos que você se sente bem por você estar mal. Sim. É. A partir do momento que você tem consciência dessa questão da zona de conforto autodestrutiva, você começa a buscar coisas que te fazem bem. Exato. Por exemplo, aqui em Matão, ainda bem, abriu uma lojinha fazendo um jabá, o Canto Nerd. Que é um lugar bem legal. É sensacional, eles são muito gente boa e eles têm card game, eles têm board game. E eu tô passando lá boa parte do meu tempo, dando risada, conversando. Logo menos a gente vai gravar até um podcast com o Rodrigo, né? Do Sim. Canto Nerd. Mas existe muito essa questão da oscilação, né? De humor. Principalmente, oscilação de humor. O Pedro falou, principalmente quando você constata que você tá na zona de conforto. Só que, de repente, num momento de êxtase, de felicidade, porque às vezes é um momento de felicidade muito grande, principalmente porque a depressão muitas vezes vem acompanhado de ansiedade, uhum. Às vezes você tá naquele êxtase e tal e, de repente... Desaba. Desaba. É. Então, é foda. E de repente, assim, você pode estar sentindo algum sintoma... que você nega pra você, ou que você acha que vai passar, só que esse sintoma insiste, e você pode achar que é só uma fase, e de repente pode não ser, pode ser que sim, pode ser que não, mas é sempre bom procurar ajuda. É, porque mais... pior do que você ir no médico pra não ter nada, é você não ir no médico e tá completamente fudido. Eu costumo falar que, porra, foda, né? Galera que vive 50 anos com câncer, vai no médico, descobre que tem câncer e se entrega, sabe? É. Só que nesse caso, porra, você só tá... Se você tá indo no médico porque você tá estranhando alguma coisa, você só tá constatando uma parada e a partir daí você tenta mudar. É, em todo caso de doença, você tem que ir no médico se você acha que tem alguma coisa errada. Sim. O problema é que as pessoas não veem depressão como uma doença. É. Não veem algo como urgente. E eu acho que é terrível. Você tem... Na hora que você acha que tá mal de depressão, vai no médico, sim. É aquela questão que eu falei de não ser táctil, não ser algo visível. E pelo também, menos... a depressão virou um tabu do tipo, se você tem depressão, ah, não é nada isso aí, sabe? Exato. Ninguém fala de depressão. Ninguém fala das consequências dela. As pessoas... Por um lado, dá até pra entender, porque as pessoas não querem aceitar que uma pessoa simplesmente tira a sua vida por causa de um problema que pra ela é facilmente superável, sabe? É, uma coisa que eu falo da depressão é que tudo acaba se tornando difícil. O exemplo de relativo. Sim. Que, igual eu falei num cast anterior, teve um cara que postou no Facebook que o grande feito dele foi arrumar o quarto. Sim. E todo mundo, quando viu isso no Facebook, falou, ah, que bosta, arrumar o quarto, grande merda, ele era um bagunceiro. Não, mas foi ver, ele tinha uma depressão absurdamente fodida. Exatamente. E isso pra ele foi a melhor conquista da vida dele. E realmente reflete, né, nas coisas da vida. Eu, mesmo meu quarto é uma zona. Mas assim, reflete em várias questões da sua vida. Porque você vai tratando com um pouco mais de desleixo. Não que você queira, mas que você não consegue tratar melhor determinadas coisas, sabe? Não determinadas coisas, mas qualquer coisa, sabe? Por exemplo, porra, pode passar uma semana que eu faço uma edição merda. Sabe, num podcast, que eu coloque músicas que eu falo, que depois, mais pra frente, eu vou escutar e vou falar, puta, por que que eu coloquei essa música, sabe? Então você vai levando um pouco assim, e realmente, é uma superação. Uma coisa besta pode ser uma superação. Porra, ah, não tomei coca hoje. Ah, mas eu só tomo coca de fim de semana. Foda-se, cara, eu tô acostumado a tomar Coca-Cola todo dia, caralho. Então, são pequenas coisas que são exemplo. E ao mesmo tempo, pequenas coisas podem ser a causa da depressão da pessoa. Sim. Que há relacionamento amoroso. Ah, mas isso daí eu já passei também. Ok, isso já passou, cara, mas é diferente, sabe? Uhum. Cada pessoa reage de uma forma diferente a tudo que acontece na vida deles. Não quer dizer que é maior ou menor. Quer dizer que pra aquela pessoa faz mais mal, digamos assim. Tem gente que encara morte de amigos, parentes, com uma naturalidade muito grande. E sim, tem gente que realmente se entrega... Eu invejo essas pessoas, porque é igual eu falei de religião, pô, é... muito confortante você pensar, sim, que essa pessoa foi pra um lugar melhor, ou acabou o ciclo dela, outro logo em seguida vai se começar. Sim. E eu tenho inveja dessas pessoas. Eu não sei se eu tenho inveja, porque eu tenho aquele sentimento de precisar desabar às vezes. Sim, sim, mas, por exemplo, eu vejo que pessoas religiosas têm menos tendência a passar por essas, sim, situações. Sim. Porque elas têm ao que se apegar. Sim, com certeza. Eu concordo nessa parte. Foi justamente aquela hora que eu falei que fé é bem-vinda nessas horas. Sim, sim, totalmente. E é por isso que eu falo que você não pode tirar a fé das pessoas. Exato. Você não pode discutir religião com uma pessoa a ponto de fazer ela desistir da religião dela. Sim. Porque você sabe como é uma merda você não ter crença. Uhum. E não é uma questão também, ah, e por que que você não tem também. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar, ah, beleza, acredito no coelhinho da Páscoa que, exato, ele vai te trazer coisas boas. A fé... As pessoas têm fé em coisas diferentes, né? É. Por exemplo, eu perdi a fé em religião, mas eu procuro encontrar fé, sei lá, no meu trabalho, nas coisas que eu faço no dia a dia, sabe? E não é uma fé divina, é a fé que tudo vai melhorar se eu fizer as coisas como tem que ser feita, sabe? Que também é um paralelo com a fé divina, porque muita gente sabe que, por exemplo... Ah, se eu for uma pessoa boa, se eu fizer as coisas direito, Deus vai fazer as coisas, sim, darem certo na minha, sim, vida. A diferença é que eles têm um contraponto, né? Eles têm uma imagem pra aquilo, sim, né? Eles têm um... Tem uma imagem e muitas visual, vezes, sim, uma consequência que eles colocam como uma consequência da fé deles. Sim. Que é, sei lá, um pecado. Claro, falando de um jeito muito tosco, sabe? Mas assim, se você não tem uma fé em algo divino, você sabe que existe a possibilidade de dar certo e existe a possibilidade de dar errado. Não é porque você teve mais ou menos fé que deu certo ou deu errado, sabe? Sim. Só que você sabe que se você trabalhar melhor e se empenhar mais, a possibilidade de dar certo é maior do que a possibilidade de dar errado. Mas assim, a questão da fé é realmente muito importante. Eu precisei do espiritismo e eu estive no espiritismo enquanto eu precisava estar. A fé também entra numa parte do tratamento, tá certo? Eu falei no começo de não vai atrás de igreja, mas ao mesmo tempo que você vai num médico, se apega mais à sua religião. Sim. Todo psiquiatra ou psicólogo começa a sessão perguntando: você acredita em Deus? Sim. Porque se você acredita, ele vai falar: se apega mais à sua religião, vai atrás das suas crenças. Exato. Estuda mais a sua religião, conheça mais. Sim, e mesmo pro ateu, é o que eu falei. Pô, ok, você não tem nenhuma religião, mas se apega mais ao seu trabalho, se apega mais aos seus amigos, se apega mais àquilo que te faz bem, sabe? Tudo isso gira em torno de um autoconhecimento da pessoa. Sim, sim. E esse seria um ponto pra gente ter colocado antes da gente começar aquela discussão. A sua discussão? Nossa, porque vocês discutiram comigo. É, mas nós três estávamos concordando, você não. Certo. Mas continuando. Mas é aquela coisa do autoconhecimento. Eu lembro um dia que eu cheguei pro Pedro, que ele me abordou no meio do churrasco, e ele perguntou o que eu tinha. E eu falei: eu tô estranho, cara. Calma, relaxa que isso passa logo. Você sabe que nos bastidores a gente tá conversando sobre isso, né? Como assim? Quando o Pedro vai te perguntar se tá tudo bem, é porque a gente já conversou também, pô. Então, não sei, ele não fala. Ah, tá. Então, se alguém chegar e te abordar, é porque a gente já conversou entre todos nós e ninguém sabe o que se passa. Ah, tá. Entendi. Aí eu falei: calma, é só um negócio que eu passo e logo eu tô bem e tal. Porque, assim, eu aprendi a me conhecer do jeito que eu sou, do jeito que eu fiquei. Então, pra mim é muito nítido. Sim. Igual a gente tava debatendo aquelas coisas, assim, tipo, pra mim é muito nítido, pra vocês não. E também tem aquela questão de que certas atitudes funcionam pra uns e não pro outro. Exato. Se pra você funciona, ótimo. Agora, pra muitas pessoas, eu diria pra grande maioria, isso não funcionaria. Sim, sim. Exato. Porque assim, a gente tem a tendência em se isolar, só que a gente teve o discernimento de quando a gente precisa e quando a gente não pode se isolar. E muitas vezes a pessoa simplesmente se isola e se encaixa nessa zona de conforto e fica nessa zona de conforto isolada do mundo, porque eu estou depressivo, eu estou mal, vou ficar aqui e não vou sair daqui. E isso também resulta em uma outra coisa que também é um grande sintoma da depressão, é o distúrbio alimentar. Sim. Muita gente, eu diria que todo mundo que entra numa depressão ou emagrece muito ou engorda muito. Eu engordei 20 quilos em 2 anos. Eu engordei quase 50. Eu sou uma sanfona. Às vezes eu engordo, às vezes eu emagreço. Mas isso... Vocês dizem que eu emagreci, mas... Acho que por causa de ansiedade, né? É. Por causa da faculdade. Sim, ansiedade faz você comer muito. Sim. Também. Ou faz você fechar a boca. Eu pesava 120 quilos, depois eu comecei a pesar 75. Entregando aqui... E hoje eu tô aqui, com 80 e tantos. Hoje você aqui só um gosta pouquinho, de bochechas negativas. Com 105 quilos, cara. Entregando parece. Aqui, prefiro não falar parece. Sobre o meu peso. É, pois não é. Parece. Eu tô mais pesado aqui... que o Álvaro. Cara. Eu tenho uns 98 quilos, mas dependendo da semana eu tenho 105. Dependendo da semana. Dia da semana. 95. Então aí entra numa questão que eu falo sempre, que a depressão é um círculo vicioso também. Sim. Porque eu entrei em depressão, tava chateado com muita coisa, tava passando por muita bosta na minha cabeça, não sabia por quê. Isso fez com que eu começasse a comer absurdamente. Eu fui engordando e isso foi me alimentando a minha depressão também. Imagina só, eu fui de 85 para 105 quilos em 2 anos. É, não, é foda. Dizem, né, os nutricionistas, que o que você come influencia muito também, né, no seu estado de humor e tudo mais. Sim, sim. E também, por exemplo, eu tenho úlcera e o meu gastroenterologista diz que úlcera não tem muito a ver com alimentação. Óbvio, a alimentação piora, mas a úlcera é totalmente... É psicológico. Sim. Então, pode até ser que se eu tivesse maneirado mais na comida, isso teria evitado uma úlcera. Mas assim, é bom deixar claro pras pessoas, a úlcera não é psicológica no sentido de, tipo, ser imaginária, ok? É. Não, é no sentido de, tipo, você controlar o seu corpo pra, no caso da úlcera, gerar mais suco gástrico. Isso. E vai destruindo a parede do seu estômago de verdade. Não é que ela é uma doença psicológica. Exato. É uma doença psicológica com sintomas físicos, digamos assim. É uma doença física com causas psicológicas. É. Sim, ok. Agora, e quando as pessoas não conseguem se reerguer? Quando a tendência pessoas... é pensar em coisas piores. É, acho que todos nós pensamos. Sim. É, eu todos cheguei nós a tentamos. Até o ponto, né? Então, todos nós tentamos. Mas eu tenho um amigo que conseguiu. E não foi uma vitória nem pra ele, nem pra ninguém, né? Então, isso que é foda, porque você vê a situação que todo mundo fica quando alguém se suicida mesmo. Exato. E aquele negócio de conversar com as pessoas é muito foda, porque você fica pensando, pô, eu poderia ter feito algo, saca? Só que ao mesmo tempo você não podia ter feito nada, porque você não sabe o que estava se passando. Então é nesse sentido que a gente coloca o suicídio como algo egoísta. É aí que quebra também o romanticismo que foi criado no suicídio. Sim, mas assim, eu tive um amigo que, bom, histórias da escola tá aí pra vocês ouvirem e reouvirem, que eu repeti uma oitava série por causa do Counter-Strike. Sim. Mas na minha primeira oitava série eu andava muito com esse cara, a gente tava aí num projeto de fazer uma banda, até ensaiava algumas coisinhas, eu, ele e uma amiga nossa. Ele não repetiu, ele continuou, né? Porque ele não jogava CS com a gente. Porque eu e um amigo meu que jogava CS, os dois repetiram, né? Mas aí fui pra oitava série. Quando eu tava no primeiro colegial, ele tava no segundo. A gente se trombou de novo, né? E trocava ideia e tal. E daí, uma semana, ele sumiu da escola. E um dia depois dessa semana, a diretora veio no pátio, chamou todo mundo e falou que ele tinha se matado. Foi por causa de um relacionamento. E aí que entra a questão, mais uma vez, de ser relativo, né? Porque, porra, relacionamento, sabe? Eu fico pensando, eu não me mataria por um relacionamento. Mas existem outras coisas pelas quais eu me mataria. E também tem a questão, né? Às vezes não foi só o relacionamento. Exato. O relacionamento, às vezes, foi a gota d'água. Exato. Então, e aí o pai dele era policial. Ele sabia onde o pai guardava a arma. Isso já é um erro gigantesco, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E ele pegou a arma, a primeiro momento que a gente soube, pra chamar a atenção da menina. E ele não sabia que tava carregado. E deu um tiro na própria cabeça. E foi muito foda, porque a gente fica pensando realmente, cara, podia ter feito alguma coisa, sabe? Essa é uma questão também. Podia ter telefonado pra pessoa, sabe? As pessoas dizem que, ah, quem vai se matar não fala. Você tá falando pra chamar atenção. Nem sempre. Aí, ela demonstra. Essa é uma questão, cara. Se a pessoa tá falando, ela tá chamando atenção porque às vezes ela tá pedindo ajuda. Exato. Ela fala que vai fazer porque ela não quer fazer. Exatamente. Mas aquilo tudo tá levando a isso. E a pessoa acaba demonstrando, né? Se ela não fala, você vê que o jeito da pessoa muda. Você vê que... Então você vê que tem alguma coisa errada. Só que daí na correria do colegial a gente se trombava mais na hora do intervalo e tal, e, né, era um momento que tava todo mundo mais descontraído. Novamente essa questão do conversar, porque é muito egoísta, cara, é muito egoísta. A gente, por um momento eu senti raiva também, sabe? Porque, cara, porque você não deu oportunidade da gente tentar fazer alguma coisa, sabe? Porque você não se abriu, sabe? Porra. E foi algo extremamente marcante pra mim, porque, porra, nem todo mundo tem alguém que se matou, né, velho? Não. Alguém que você considerava pra caralho. E daí, acho que isso fez eu me segurar algumas vezes, quando eu pensei nisso. É, tem aquela questão também que eu tentei algumas vezes. Eu não me orgulho, mas também não vou segurar, porque eu acho que isso deve ser falado. E o que me abriu os olhos, depois de algumas vezes, foi, puta que pariu, imagina o que minha mãe ia falar. Imagine como que ia ficar minha família inteira. Por exemplo, eu tava namorando na época, o que que eu ia fazer? Como assim eu ia deixar essa marca na vida de alguém? É por isso que eu até falei no episódio de... Eu nem lembro qual episódio que foi, que... Eu acho que foi no de morte, que... Porra, a gente tem essa vida que a gente não pediu pra nascer, mas também não é por isso que a gente vai fazer merda. Exatamente. Então, que marca que eu queria deixar? Eu quero deixar uma marca boa, então... A última coisa que eu vou pensar na minha vida de novo e vou chegar a levar um pouco pra frente é isso. Mas não é todo mundo que chega nessa conclusão, né? Sim, existe uma questão aí também das pessoas que se machucam, se cortam e tudo mais. Eu tenho o braço todo marcado aqui praticamente, porque é um momento que você... Não é que você quer se matar, é que você quer fazer a sua dor física ser maior do que sua dor psicológica. Você quer se sentir vivo, saca? Exato. Você quer sentir a ardência de um corte. Você quer, sabe? Você quer se sentir vivo, caralho. Vai jogar soft. É, mas... De verdade. Quem não tem dinheiro pra jogar soft, o que que faz? Vai no posto do Benassi colocando... Não estou falando pra vocês fazerem isso, viu, ouvintes? Até porque eu duvido que tenha um posto do Benassi na cidade de vocês. Mas se tiver, não façam isso. Eu fui no posto aqui de Matão, chamado posto do Benassi. Eu tava tomando uma, tava chovendo pra caralho, eu estava sentado na chuva, e daí eu terminei de tomar uma garrafa de Heineken, quebrei a garrafa e enfiei no meu braço, simplesmente. Então foi aquela sensação da ardência do corte com a água da chuva refrescando. E foi a última vez que eu fiz isso também. E... Só que não pense que quem faz pra chamar atenção. Não pense que quem faz porque quer se matar. Mas existem os casos em que a pessoa quer tentar fazer a dor física ser maior do que a psicológica. Quer tentar se sentir vivo, sabe? Como foi o meu caso. E outra também. As pessoas que querem se... Entre aspas, querem se matar porque ninguém quer morrer. Elas, às vezes, elas só precisam de alguém pra ouvir elas. Exatamente. E todas dão sinal de alguma coisa, de que alguma coisa tá errada. Então, vai atrás da pessoa e conversa. Não fica com aquele negócio de, ai, eu vou ser um incômodo, ou ai, e se ela não tiver nada? Se ela não tiver nada, ótimo. Agora, se ela tem, às vezes você pode salvar um amigo seu. Sim. Eu lembro uma época, até citando o nome da pessoa, o Lost, que ele ficou meio ano trancado dentro da casa dele, porque ele trabalhava numa empresa grande, ganhava um bom dinheiro, vocês sabem qual é a empresa. Vocês sabem que quem trabalha lá não recebe pouco, a não ser que você seja peão, que mesmo limpa peão, a sujeira. Recebe, não recebe bem. O faxineiro dos peão, que eu digo. Não recebe pouco. E, então o Lost perdeu esse trampo e ele se encontrou dentro do World of Warcraft. E tipo, eu ia na casa dele, que eu fazia cursinho, eu ia na casa dele à tarde, sentava lá e ficava trocando ideia com ele enquanto ele tava jogando, porque ele não saía da frente do computador. Daí teve alguns dias que eu consegui levar ele pra tomar uma breja e tal, sabe? Então, sabe, por mais que a pessoa pareça te ignorar, insiste um pouco ali, sabe? Porque você... Seja chato, exato. Por exemplo, é aquilo que eu falei, a zona de conforto tá segurando ele, você vai tentar tirar ele dessa zona, exatamente. Ele vai oferecer resistência, ele não vai querer ir. Mas se você forçar ele, às vezes, um pouco, ajuda. Sim. Tem alguns casos que não, por exemplo... Sei lá, a pessoa aceitar que tá com depressão, eu acho que é a pior zona de conforto de todas pra sair. Sim. Mas pra você chamar pra tomar uma cerveja, assim, é uma zona de conforto que vale a pena você forçar a saída. Sim. Suede, caso de suicídio? Eu tinha o costume de me queimar com um cigarro. Eu fumo desde muito cedo. Tava até procurando ainda ver se tinha marca. Meus braços eram cheios de marca de queimadura de cigarro. Só que eu parei já há um tempo... Há muito tempo, só que eu já tentei suicídio duas vezes. E claro que não me orgulho de falar disso. Acho que ninguém próximo de mim sabe disso. E é bom que não ouçam esse episódio. Mas uma vez foi por corte de vidro de espelho. E a outra tentei por asfixia. Mas nessas horas eu não, igual o Pedro, eu não consegui pensar no que ia acontecer se eu fosse. Você só quer que vá embora, né? Só e quer que vá embora. Suma. E aquela coisa. E não consegue chegar no final. A primeira vez eu não sei porque eu fiquei inconsciente, mas por exemplo, na segunda por asfixia, você não consegue chegar no final. O porquê você não sabe. E dói. Você não sabe porquê, mas instinto, dói. Instinto, cara. Você instinto, tem um instinto de sobrevivência. Sim. Né, e é aquela coisa. E depois, a hora que tá tudo mais lúcido, você para pra pensar, caralho, o que que eu tava fazendo? E a galera que vai ficar aqui, minha mãe, meus avós e tudo. Sim. Que tá aqui. Saca? Hoje, acho que hoje a gente tem mais em mente em plena consciência, a responsabilidade que a gente tem com as pessoas que a gente convive, né? Sim. Então, cara, pra você ter ideia, meu chefe falou, você pode tirar férias 15 dias. Eu virei pra ele e falei, tá, mas eu vou tirar conforme eu precisar, até pra não foder a agência. É um exemplo tosco? É um exemplo tosco. Só que, tipo assim, Não chega a ser uma demonstração, mas é uma consciência que você tem de Sim, tudo que tá acontecendo. Você tem que ter... Não só consciência, como preocupação. E é muito difícil quando você tá numa depressão que você... está chegando nesse estágio, é muito difícil você ter essa consciência. Mas quando você para pensar tudo o que você deixa e todos os problemas que você vai causar por causa disso, é foda, cara. É muito foda. E agora a gente tem compromisso com as nossas famílias, a gente tem compromisso com as nossas namoradas, a gente tem compromisso com os nossos ouvintes também. Sim, eu tenho uma filha. Você tem uma filha. Família é isso. Sim. Então, mas que, tipo, o tempo que eu fiquei tristão pra caralho quando eu mudei pra cá, que, tipo, juntou muita coisa. Que nem eu não conseguia trampo, eu era gordão pra caralho, achava que as pessoas não iam gostar de mim por causa disso. E, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E... pode queria ter conhecido o Alvin gordão. É que você, quando você tá na depressão, você percebe que... na verdade, você não percebe. Você começa a achar que todo mundo te julga e tudo vai dar errado pra você. Sim, eu pensava muito assim. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que não tem nada a ver, até hoje eu penso essas coisas. Eu pensava muito isso de noite, quando eu tava, tipo... eu parava pra ficar pensando nisso, tá ligado? Quando você não tem muito o que fazer. Tipo, o que me faltava era ocupar a minha mente. Sim. Foi o que eu acabei fazendo, que nem a gente vai acabar até entrando agora nisso, que é o que, a gente, o que vocês usaram pra escapar, tipo, como uma válvula de escape. E pra mim, eu até tava falando que o Luciano, meu melhor amigo, mora lá em São Paulo, conheci desde pequenininho, ele me apresentou o podcast e ele falou, ó, tipo, eu já conhecia o vídeo do Jovem Nerd, ele falou, ó, comece a escutar aí que você vai gostar. Ele me apresentou uns, eu comecei a escutar e, tipo, isso meio que fez, sabe, tipo, a maquininha do capeta parar de pensar em coisa ruim. E foi o que me fez parar de pensar em coisa triste, mas não sei se eu cheguei a ter depressão mesmo, assim. Tem aquele dizer que fala cabeça vazia, oficina do diabo. Isso daí é total verdade. Fez uma cara... Não, mas, cara, fiz você a tem cara pensar... é pelo ditado, mas sim, eu concordo. Sim, mas você tem que pensar que, tipo, o diabo representa as coisas ruins. Sim. Então, tipo, realmente, quando você tá naquele momento de cabeça vazia, você começa a pensar, cara, merda. Você começa a pensar merda. Então, isso é fato, cara. Is it a sprint or a marathon? Indo agora pra parte final e já deixando de novo a recomendação, que se você vê que você tem algum sintoma, conversa com alguém, conversa com seus pais, conversa com um amigo, conversa com o cachorro, conversa com qualquer um. Se você vê que você precisa, não tenha preconceito de ir no psicólogo ou psiquiatra, porque a gente tem aquela mania de pensar, porra, não vou, né? É só coisa louco de maluco, vai, né? Coisa de louco. O maior preconceito de todos é da própria pessoa. Então não tenha esse preconceito, é extremamente normal. Vocês estão conhecendo esse nosso lado depois de 40 e poucos episódios, que vocês veem que nós somos pessoas frenéticas, animadas pra caralho, mas a gente tem um background que, de fato, a gente não é feliz o tempo nós inteiro. Nós somos humanos, nós vimos que a gente precisava de ajuda e a gente foi atrás dessa ajuda, independente como foi essa ajuda, se foi, sei lá, religiosa, se foi família, se for amigos, se for médicos, a gente viu que a gente precisava e a gente foi atrás. E se você precisa, cara, vai. Não tem problema nenhum, sabe? Você tá melhorando e com certeza isso vai refletir a sua volta, sabe? Você pode não saber, cara. Mas tem até uma imagem que eu vejo na internet de brincadeira, assim, é que você é o motivo da masturbação de alguém. Mas, de verdade, cara, você melhorar, com certeza vai fazer alguma, pelo menos uma pessoa ao seu redor muito feliz. Sim, exatamente. A gente nunca sabe também, né? Com certeza, família, mas a gente... enfim. Nessa questão de coisas que nos deixam bem, tem tudo que a gente faz de satisfação pessoal. Por exemplo, eu tiro fotos como hobby. Tem a questão dos pequenos prazeres, né? Sim. Pequenas coisas que engrandecem o nosso dia. É o que a gente falou, não foi? É, satisfação pessoal. Isso também ajudou a piorar um pouco na minha ansiedade e depressão, mas depois me deu um alívio gigante, que foi que um amigo meu viu as fotos que eu fazia e me chamou pra fotografar o noivado dele. E eu me cobrava demais, assim, do tipo, não, as fotos não ficaram legais, ele vai odiar, não sei o quê. E ele gostou das fotos, ele gostou bastante, tanto que ele me chamou pra fotografar o casamento dele. Um abraço, Gabriel Furene. No casamento dele, quando eu tava fotografando, eu ainda tava nervoso, mas depois, durante o casamento, apagou as luzes e começou a passar foto do casal. E eu tava tirando foto deles, tava prestando atenção neles, não tava prestando atenção nas fotos. Aí eu vi que ele fez um sinal pra mim, pra olhar a televisão. E eram as fotos que eu tirei, do noivado dele. Isso é massa. E aí que toda aquela preocupação minha foi embora. E eu pensei, puta que pariu. Então, eu tô me cobrando demais por uma coisa que era pra ser aquele meu prazer. E até te deu uma segurança maior ali também, né? Porque... isso, pô, eu chorei pra caralho na hora que eu vi. E aí eu entreguei essas fotos com muito mais gosto, assim. Por não pensando, putz, tá uma merda. merda. Porque não interessa o que eu vou achar. O que interessa é se o cara vai gostar ou não. Satisfação, né, do... E foi uma satisfação pessoal fodida. Sim. É, no meu caso, é a minha banda, né? Com... Eu, fora o podcast, óbvio. Tudo que a gente tá falando aqui é fora o podcast. Não, né? Vai ser todo mundo, ah, você logo é, e o podcast. E o feedback dos fãs e tudo mais. Contato o locomotivo26.com.br. A garrafa caindo. Mas assim, tem a satisfação pessoal da minha banda, que a gente só ensaia pra gravar as nossas músicas, porque... E a gente não tem nenhuma pretensão em estourar com essas músicas, porque é algo tão nosso e a gente quer fazer tão do nosso jeito que depois que a gente escuta é algo... Depois que a gente grava e escuta é algo extremamente prazeroso. Você fala, porra, cara, que da hora. Um trabalho, sabe, bem feito, bem realizado, qualidade muito boa, sabe? É do caralho. Eu, é a questão de textos. Meu primeiro livro foi uma grande vitória pra mim. E minhas poesias, que eu escrevo... Poesia eu escrevo pra caramba. Acho que cada 2 dias eu escrevo uma, pelo menos. E minhas músicas que eu componho. Hearthstone me ajuda pra caramba também. Entra um pouco como... ficar perdendo não é satisfação pessoal. Não, mas entra até um pouco como procrastinação, que é um grande problema. É, mas dependendo, procrastinação acaba sendo uma satisfação pessoal. Acaba foda. Sendo uma satisfação, sim, pessoal. E, querendo ou não, cara, uma grande satisfação pessoal que eu tenho também é assistir animes. Eu gosto muito. Ixi, os Naruto dele. Mas entra, né? Fazer o quê? Entra. É uma coisa que... Ele fica que... lá, Naruto! Não, eu odeio Naruto, eu já falei. É, eu do Hearthstone, eu tenho Magic. Eu também gosto muito de Magic. Gosto bastante mesmo de Magic. Eu gosto de montar decks poderosos do Pokémon. Eu já não gosto de Pokémon. É porque você é escroto. Não, porque eu não gosto da jogabilidade, mas Magic é mais legal e Hearthstone. E é mais a parte de escrita e música. Você gosta de jogabilidade de Yu-Gi-Oh! Eu não gosto de Pokémon, cara. Gosto de Yu-Gi-Oh! Mas não gosto de Pokémon. Gosto de Yu-Gi-Oh! Não gosto. Gosto. Muito obrigado. Minha dicção tá zoada. Cara se masturbando vendo o Exódio. Oh, como você é musculoso. Me oblitere, me oblitere. Vocês viram o Exódio do Brazzers? Não, cara. Eu vou mandar pra vocês depois. Não, nossa, valeu. Satisfação pessoal, óbvio. Ultimamente, minha satisfação pessoal tem sido ter conseguido fazer o que o professor passa e tirar nota boa. É porque você não, mas tem a questão de você ter entrado atrasado, sim, também, tem, né? Tem entrado atrasado. Tipo, eu até tava comentando esses dias com uma amiga minha, com a Ingrid, que, tipo, a maioria do pessoal que entrou na faculdade. Tipo, passou, fez tudo as provas lá. E eu entrei como uma vaga remanescente. Isso um mês depois de ter começado o curso. E, meu, tá sendo um negócio puxado pra mim, porque faz uns 5 anos que eu saí do ensino médio. Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos. Parece que eu tenho menos. Nossa, velho, pra caralho esse rapaz. Ah, mas... Parece que não, mas eu tô meio travado, cara. Tem matéria não, que, tipo, trava, o pessoal trava pega... Tipo, o professor passou, o pessoal já pegou, eu tô tipo, mano, como assim? Eu saí da faculdade... todo dia. Então, eu saí da facul, penso em fazer uma outra, só que eu não sei se eu ia conseguir, cara, por causa dessa... Eu tô com uma travada ferrada. Que nem esses dias eu fiz uma prova, fui mal, e eu tô, tipo, já queria desistir. Mas aí... Ela falou, mano, se você for querer desistir agora, você vai desistir de tudo sempre. Eu não exatamente. Posso fazer isso. E eu tô indo atrás. Isso entra na questão da depressão. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa precisa realmente sair desse estado estagnado dela, igual eu, por exemplo, pra fazer um exercício, pra distrair a cabeça e tal, e realmente voltar à forma que tava. E... é muito fácil desistir quando você tá assim. É muito mais fácil desistir das coisas do que o normal. Sim. Sim. Existem pequenos rituais que a gente faz. Bom, eu já falei da questão de banda. O Pedro também tem o Airsoft e Card Game. O Swede tem as músicas bizarras dele e as teorias bizarras dele. O Alvin tem o Muay Thai. É. Né? Tem a faculdade agora também, que é algo que ele tá empenhado. E nós quatro temos o Locomotiva. Só que existe algo que a gente faz em todos os momentos da nossa vida, independente se a gente tá triste, se a gente tá feliz, se a gente tá com raiva, que são músicas. E quando a gente tá triste, a gente escuta um tipo de música. Quando a gente tá com raiva, a gente escuta outro tipo de música. Só que hoje nós estamos aqui pra falar de músicas que o Swede não gosta. São músicas mais inspiracionais, digamos assim. Depende, o jeito da inspiração eu gosto. Não, você não gosta de música instrumental, inspiracional, que eu coloco nos literativos. Aquilo é muito autoajuda. Tá vendo? Então, mas porra, o que que é o autoajuda? Não é tentar tirar a pessoa do buraco? Sim, é que eu tenho uma teoria sobre autoajuda. O que você vai recomendar pra agora, então? Não, é que assim, eu eu critico muito a autoajuda, realmente. É porque pra você recomendar a música. Eu vou começar? É, porque daí se for pra você afundar todas as pessoas, pelo menos a gente recupera. Ok. Algo que eu me vi ouvindo bastante nesses rituais matinais de ir para o trabalho e começar o dia, principalmente quando eu não acordo muito bem, que eu sou do tipo de pessoa que gosta de pensar sobre, né? Eu não vou afundar, não é tão ruim assim. Que eu tô... Eu tava ouvindo esses tempos bastante Aurora. E a música que eu vou indicar é Running with the Wolves, que é Correndo com Lobos. Que é uma música que eu ouvia praticamente todas as manhãs antes de ir pro trabalho. Ela tem uma mensagem bonita? Ela tem uma mensagem filosófica. Com a sua música. Tá em depressão, né? Enfim. Né? Cada um tem a sua, o seu motivo, né, pra sair da fossa, né? Da fossa. A gente coloca como se fosse, né, só um... Mas é, a gente sabe que não é, gente. Calma. Álvaro, aquela música que você escuta que você se sente bem. Que eu lembrei de uma agora que às vezes também me deixa bem... Não sei se vocês conhecem. É uma pouco conhecida do Iron Maiden. Chama Out of the Shadows. Não é pouco conhecida. Eu não conheço. E eu gosto dessa música pra caralho. Às vezes quando eu tô mal, eu escuto ela também e ela dá uma... Dá uma reanimada. Bom. Beleza. Out of the Shadows, Iron Maiden. Pedro? Então, eu pensei em alguma do Kiss, que eu ouço bastante também, mas agora eu me lembrei da letra de uma música que eu escutava muito na adolescência, mas eu escutava por outros motivos. Eu ouvia ela mais por causa da questão de guitarra e tal, e é rock, não sei o quê. Que é Carry On, do Angra. Porra! Que ela tem uma letra super, assim, é pra te deixar pra cima. Sim, até a levada dela, sim, né? Sim, ela é muito alegre. É uma música mais feliz do Angra. Sim. Sim, e a letra dela é sensacional. Eu tava pensando agora, até o próprio refrão fala que, então, siga em frente, existe um sentido pra vida que um sim. dia você vai encontrar. É. Siga em frente, é hora de você deixar os restos do passado pra trás e seguir em frente. Mas você quer a versão com o André Matos, com o Fábio Lione, que é o atual, que é bom pra caralho, ou com o grandíssimo Edu Falaschi ao vivo? Não, é original mesmo. Okay. É original mesmo. Até porque com o Edu Falaschi ao vivo ninguém merece, né? Ah, merda. We'll be right back. escolher, não só escolher, como revelar uma música que não está finalizada. Que é uma música da minha banda, Ivia. Massa. Que eu escuto assim. Primeiro que é uma música muito íntima minha, que é a música que a gente intitula Nos Bastidores de Tanicho Song. Por quê? Porque eu vivia vivo mandando textos pro Pedrão e tal, que é o vocalista um dos, né? Porque eu sou outro. E no meio desses textos ele foi pegando coisas e criou a Tanicho Song. E essa música fala sobre depressão. É massa. Indico. Então ela questiona a depressão. No refrão é extremamente um questionamento da depressão, né? Você se questionando quem é você que quer me derrubar, sabe? Onde foi que eu errei pra tanto me julgar, sabe? E tem muitas coisas ali que são frases que eu falei pro Pedrão, assim, como o... Acho tudo tão sem graça e sem cor, não dá pra disfarçar, sabe? Então fica aí a música Quadro Velho, uma das 15 versões que eu tenho lá, que não, nenhuma é a definitiva. Me dá um ânimo ainda maior por ser uma satisfação pessoal. Porque tem essa, né? É, porque depois você vê um trabalho realizado, ele pronto. Então é algo que eu fico pensando, porra, cara, eu fiz isso daí, tá ligado? Além desse up, é o up do questionado, bater de frente com a depressão. Quadro Velho, Ivia. Me convidam pra qualquer lugar. E agora o som de Fuck You, de Lily Allen. Nós terminamos esse podcast. Essa música porra. Essa música é boa, é aquela fuck you very, very much. Que tipo, é um foda-se pras coisas ruins, sabe? É uma música feliz e bem bacana, que a Fuck You poderia terminar com Fuck Me in the Ass Cause I Love Jesus, mas não é o tema de hoje. Acabar isso a gente vai terminar com o podcast de religião. Mas assim, muito obrigado por vocês terem cedido voz essas cavidades auditivas. Antes de finalizar, nós gostaríamos de agradecer aquelas pessoas que dão um ânimo a mais para nossos dias, que são os nossos queridos parceiros. Afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. E reforço, ninguém é nada sem amigos, ok? Primeiro parceiro, E-Fighters. Segundo parceiro, X-Infinity Games. Terceiro parceiro, HQ. Quarto parceiro, EitaCast. EitaCast. A Bela, o Gilberlan, a Storm e o Igor. Aliás, a Bela que essa semana passada, né, eu falei que a gente tava conversando, ela ficou meio assustada por saber que eu tomo remédios. Mas eu tive que falar pra ela, relaxa, que... Eu não sou gente... louco, não. É, exatamente. Ninguém aqui é maluco. Estamos todos bem, na medida do possível, por isso que a gente dá aquele bom dia gostoso toda manhã para vocês, certo? E se vocês quiserem ser nossos parceiros ou entrar em contato com a gente, mandando feedback, mandando sugestão de tema, mandando o que vocês acharam desse podcast, sua experiência com depressão, se você conhece alguém, conta uma história pra gente. A gente vai querer saber, a gente vai querer ouvir, a gente vai querer ler para os nossos ouvintes, certo? Envie no contato@locomotiva26.com.br e repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Caralho, voltou o japonês. Repita, é. Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E se você quiser também mandar algum e-mail sobre a depressão de vocês e tal, e não quiser que a gente leia, pode mandar. Não quiser que a gente leia no podcast, manda que a gente responde só pra você. Exato. E mantenha um contato, porque eu sei que é importante isso. Exatamente. Manda assim, escreve, sei lá. Não ler, ou confidencial, ou sei lá, qualquer coisa assim que a gente lê só entre a gente. Mas nós temos uma outra forma de contato também, não temos? Temos. E qual que é essa outra forma de contato? É o grupo do WhatsApp. WhatsApp. Ok. Não, mas fala aí, caralho. Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. Você precisa de autorização. O Álvaro é o nosso porteiro estagiário. Sim, pipi pop show. Autismo subiu. E aí lá em cima vai ter um tópico fixo com endereço eletrônico pra você clicar e entrar automaticamente no grupo do WhatsApp. Chegando lá, já manda uma mensagem com uma combinação de Suede, Zelda, cu do Suede. Exato. Caralho. Mas tem uma questão também, uma questão. Agora você pode encontrar o link. Oh! Agora você pode encontrar o endereço eletrônico. A Zelda também. Você também dá brecha pra caralho, Zelda, né? Também. Desculpa, eu esqueço que o cara é um arrombado. Você deu uma brecha, cara. Você encontra o link, é a Zelda. Existe gente que a gente torce pra que tenha depressão, né? Mas enfim, também temos o endereço eletrônico do WhatsApp no post do podcast. Tá faltando isso, né? Então fica aí mais fácil até, mas é importante que vocês entrem no Facebook, no grupo do Facebook. Por quê? Pra dar sugestões de músicas para os casts mais zoeiros, certo? Como o podcast vai sair semana que vem, certo? E mais alguma coisa? E o Sérgio tá fudido pra editar isso. Não, mas a gente gravou extra pra caralho com esse podcast. Gravou, mas vai dar 2h30, mais ou menos. É um bom podcast, né? É. Tomara. Ah, então tá, para de reclamar. E é isso aí? Alô. É isso aí. Asta. Falou. Rapaziada, isso era pra ser no começo. Mas, cara, você não pode tratar com essa mecanicidade toda, sabe? Mas não é uma mecanicidade inorgânica. Pronto. Como assim, cara? É, então, quando eu falo que ninguém me entende, é nesse ponto que eu quero chegar. É porque você não faz sentido, explica igual o Paulo no cu, fala igual gente. Não, é porque assim, pra mim faz sentido, entendeu? Então, fala igual gente, normal. Pra mim faz sentido. Tá, mas fala igual gente, normal. Fala pros ouvintes fala entender. Como se não fosse pra você, como se fosse exato. Pra gente. Ok, vamos didatizar. Fala pros ouvintes entender. Isso, didatiza. É, os padrões lógicos humanos... eles seguem mais ou menos a mesma perspectiva. Junto com as emoções, a gente trata de patamares para todas essas perspectivas. As emoções que emanam da gente e as que emanam das outras pessoas. Tudo isso faz uma certa lógica. Não tô falando que todo o comportamento é mecânico envolvendo as emoções, mas tudo faz uma lógica, entendeu? Você tá falando que é tudo ligado um ao outro só e que funciona como se fosse uma máquina, fosse uma cada um só. Em sua ordem. Cada um em sua ordem, cada um na sua própria lógica. Lógica, não que a lógica seja então, exata se é cada e a um mesma. Em sua própria lógica, não existe lógica. Existe a lógica. Claro que não. Existe a sequência de acontecimentos. Se uma depressão é totalmente diferente da sim. outra depressão, não existe lógica. Uma lógica dentro de cada uma. Porque eu entendo a lógica dentro da minha, você entende a lógica é dentro um padrão da sua. Maldito. Mas exato. O problema é que você tá falando que é tudo uma lógica, quando cada um é uma lógica. Cada uma é uma lógica. Se cada então um é não uma é lógica, tudo não uma existe lógica, lógica porra. Não existe lógica. Certo, se mas... todo mundo é milionário, ninguém é milionário, caralho. Não, caceta. É tipo isso, sim. É, porra. Dentro de cada... Você mesmo falou que lógica é um padrão. Ah. Dentro de cada lógica... É, cada lógica particular é um padrão, certo? Não, você falou isso. Mas você falou que lógica falei é padrão. Que você está colocando como um padrão. Ok, eu estou colocando como padrão. Sim. Padrão é individual. Vários padrões, certo? Você está falando, assim, 7 bilhões de padrões. É, assim, se não, cada um tem um padrão diferente... Não, não é padrão. Padrão. Exato. Padrões singulares. Por exemplo, é como se fosse assim, ó. Você sabe... Não, deixa eu questionar. Imagino, não, rapidinho. Deixa eu questionar. Deixa eu só colocar. Deixa eu questionar. Que deixa eu questionar lógica, um negócio. Tá você já tentou dar conselhos amorosos pra amigos seus que não fizeram um pingo de vontade de seguir os seus conselhos, certo? Sim. Por quê? Por coisas que você viveu no seu padrão lógico, sim, certo? Sim. A pessoa cagou pra isso ou ela respeitou isso, foi, fez a mesma coisa que você e não deu certo. Sim. Não existe lógica. Não, não mais não é simples, mais chegar. Simples, mais simples. O que é um padrão? Um padrão é uma ordem. Uma ordem que é seguida exatamente igual em todos os casos. Por isso, padrão. Certo. Só que onde eu quero chegar é o seguinte, pegando isso que você falou. Você sabe fazer 7 vezes 8 porque você aprendeu a fazer 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e por mas, aí vai. Ah, então você tá colocando tudo como igual, cara. Mas aí é uma crescente. Não, não é igual. Vamos cortar esse assunto? Não, cara, eu quero entender, velho. Eu quero entender. Porque a gente tá falando de sentimento humano, velho. Sim, sentimentos humanos. Não então... existe padrão em sentimento, cara. Desse jeito, não. O que você tá falando é cada um tem um padrão. Exato. O padrão é, por exemplo, uma linha de produção. É um padrão, porque no final tudo vai ser igual. Certo. Ou seja, todas as linhas de produção que são iguais seguem um padrão. Se a sua cada fábrica uma vai sair tem... com a sua marca. Sim. A minha fábrica vai sair com a minha marca. Sim. Mas certo? É o mesmo produto. É o mesmo só produto. Só que é o mesmo produto. Sim. É aí onde eu quero e o chegar. Padrão então é você igual tá falando... em todos. Então você tá falando o que seu padrão todos é. Os humanos o meu só mudam não, a embalagem. Cara. Ó, vamos lá então, uma fábrica. Escolhe um produto. Maionese. Tá, maionese. A minha também faz maionese. Como que faz maionese? Você segue um padrão de receita. Certo. Então, você seguindo um padrão de receita, eu vou seguir o meu padrão de receita. Certo. O mesmo padrão que o seu, porque senão não sai maionese. Certo. Então, os dois padrões, os dois são iguais, estão seguindo um padrão. Mas por não que, é que um tem maionese de limão, maionese com mas aí não uma sai carabara? Aí era outra coisa. Esse que é a questão. É a mesma coisa. Mas é maionese. Tá, a maionese normal é a tristeza, a maionese de limão é a depressão. É uma coisa diferente não, da outra, gente, cara. É uma variável. Você falou, é exatamente, ó, é uma variável. Você fala, se é uma variável, é diferente. Você fala, aí não é maionese. Ok, tem a mostarda normal e a honey mustard. A gente pode dar um outro nome pra honey mustard, porque é um outro produto. Seguiu a base de um, mas teve uma modificação. Sim. Certo? Certo. Ok, agora quando você fala que todas as pessoas seguem um padrão que muda a embalagem, você tá aí deixando igual todos os sentimentos. É que assim, quando a gente fala é tudo igual e muda a embalagem, é muito grosseiro o modo que se trata. Mas você falou, cara, exatamente o que você tá falando. E também tem outra coisa, se todo mundo é igual e só muda a embalagem, por que você não é igual? E por que você não consegue se abrir? Se eu consigo, se o Pedro consegue, se o Alvin consegue. Porque não existe padrão. Todo mundo é diferente. Porque o padrão dele, dentro dele, é diferente do nosso. É tipo isso. Não existe padrão. Que pau no cu, cara. Você não aprende Bhaskara e você não aprende Pitágoras? Sim. Então, são padrões diferentes, fórmulas diferentes. Usadas não para as mesmas coisas. Dentro da matemática. Tá, mas dentro da matemática. Nossa, dentro da vida, então. Ai, caralho. Cara, então você não tá fazendo sentido nenhum. Os animais também têm o mesmo padrão que nós. Exatas são exatas. Tipo, não tem erro. O erro do ser humano, todo mundo fala que é raio humano, não é? Suede. Humanas. navegar. Humanas, é totalmente humano. Fernando, exatas, ó, não é. Fernando Pessoa esquece já disse. Esquece matemática, Pitágoras e tudo mais. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Sim. Por quê? Na navegação você tem realmente um padrão que você deve seguir para você conseguir navegar. A vida é imprecisa. Sim. Sim. Então por que você tá falando que tem um padrão na vida? Eu não falei que tem um padrão na vida. Você que tá falando da vida. Ah! Eu tô falando sentimentos. Por que eu tô o falando... sentimento tem padrão? Ó, caralho, você tá ficando com é você que tá puxando esse lado, cara. Vocês estão... A gente seguinte. Tá questionando a sua explicação. Certo, velho. Vamos lá então. Vamos explicar duas pessoas apaixonadas. Ó, um casal apaixonado, outro casal apaixonado. Certo. Viveram as mesmas coisas. Ok. Digamos que eles viveram as mesmas coisas, só que lógico, em suas vidas de casais separados. Você acha que esse casal da direita vai ter as mesmas brigas que o casal da esquerda? Não. Por quê? Se eles viveram absolutamente as mesmas coisas. Se eles estão seguindo o padrão do sentimento. Eles não estão seguindo... Nesse exemplo, eles não estão seguindo o padrão do sentimento, e sim o padrão do relacionamento, mas certo? Mas você disse que tudo seguindo um padrão, então, seguindo o padrão de vida igual, eles teoricamente deveriam ter um output de sentimento igual. Não, porque aí é que tá o que eu tentei explicar do meu jeito, vocês não entenderam. A lógica de cada um, o padrão de cada um, que é onde vocês colocaram então, como todos seguem o mesmo padrão. Então, por que como... que cada um, que todo mundo é igual? Você falou dos sentimentos. Eu não falei que todos os sentimentos são iguais. Não, eu tô falando que os sentimentos seguem um padrão. Sim, certo? Beleza. Mas você falou que o padrão de cada um é diferente. Sim. Isso não existe, cara. Ó, você pode pegar padrão de linha de raciocínio diferente de cada um. Você não pode padronizar o modo que... Você não pode seguir... Usar padrão de pessoas, por exemplo. Eu acho que ele tá usando pessoa... o padrão, mas na verdade o padrão não é a palavra certa que ele exatamente, precisava exatamente. Nisso. Verdade, coloca outra palavra ao invés de padrão. Pastel, cada um. Sei lá. Pastel. É. Cada um tem um pastel. Porque aí você vai falar, cada pessoa é diferente, cada sentimento atinge a pessoa de modo diferente. Cada um é singular. E cada sentimento é executado dentro da pessoa de modo diferente. Cada pessoa, o sentimento é despertado na pessoa de forma diferente. Então todos são diferentes. Se você pega uma pessoa que passa por uma situação ruim, e outra pessoa que passa exatamente pela mesma situação ruim e os dois estão com a mesma situação mental, a saúde mental tá igual, eles vão ter output diferente de sentimento. Certo. Sim, então ninguém segue padrão. Troca a palavra, vamos ver se você consegue explicar trocando a palavra. Lembrando, padrão é tudo igual. Ok, não é... Ai... Ó, vamos lá então. Vamos seguir uma linha de raciocínio parecida, porém modificando a metamorfose dela. Quer ver? Agora ele vai falar outra coisa que não tem nada a ver, a gente dá razão pra ele. Usa Raul Seixas aí. Ó, nós temos uma linha de sentimento. Vamos pegar o sentimento sem colocar dentro de uma pessoa. Sentimento, muito você bem. Quer dizer como? Uma felicidade. Vamos pegar a felicidade em si, sem colocar dentro da vivência de uma pessoa. Tá. Certo? Ela tem suas descargas energéticas. Sim. Padrões. Certo? Não. Sim. Por que não? Prótons, nêutrons. Porque o estímulo da felicidade é diferente. Não, não estímulo. Não é isso. Eu tô falando exatamente isso. Por que que a felicidade não vai ser igual em todo mundo? Eu posso passar por uma situação de felicidade absurda e você pode passar uma situação de felicidade absurda do mesmo nível, não necessariamente a mesma, mas em mim vai afetar muito menos do que em você. Pode ser a mesma felicidade. Certo, só que aí eu tô pegando a felicidade sem colocar dentro da pessoa. Isso é abstração, mas cara. Se você não coloca, abstração. Você não tem como medir. A você partir não tem do como momento ver que é uma abstração, já não dá pra por igual. Por causa exatamente dessa igual. Questão da depressão. Eu sinto uma felicidade absurda, mas a minha depressão não deixa isso continuar. Porque assim, você já parou pra pensar que felicidade pra uma pessoa é uma coisa? Isso, vamos imaginar quadros diferentes, ok? Já que você não quer colocar pessoas. Eu peguei aqui um exemplo bom. Existem felicidades diferentes. Sim. O exemplo que eu peguei aqui é o seguinte. Um copo de vodka, certo? Um copo de vodka. Tá. Sim. Uma pessoa que tá acostumada a beber, vai beber, não vai fazer muito efeito. Uma pessoa que não tá acostumada a beber e vai ficar bêbada. Sim. Certo? Eu. É isso, é aí onde eu quero chegar. A felicidade, o copo de vodka. Tá. E as pessoas vão seguir coisas alternativas por esse copo de vodka. A gente tem aqui o padrão. O copo de vodka. E a gente tem as pessoas. Não, quem então... Quem vai ficar bêbado... Então, aí, de novo, não tá significa errado. O padrão. Exato. Não é o padrão. Você tá pegando como um objetivo. Você tá botando a felicidade como objetivo. As pessoas vão seguir finalmente... o caminho pra chegar nessa felicidade que você não, colocou. Não, eu finalmente entendi o que não, o Suede quis porque dizer. Porque não é o resultado. Eu finalmente entendi o que o Suede quis dizer. Entendeu? Copo vamos colocar aqui um copo de vodka. Certo. Marca X. Aqui tem uma marca Y. aqui tem uma marca Z. Cada pessoa toma um copo de vodka. A pessoa que tomou uma marca X, ela ficou de boa. A pessoa que tomou uma marca Z, ficou de boa também. A pessoa que tomou uma marca Y, não ficou de boa. Vamos colocar aí o título dessas vodkas de felicidade, pras três. Tá. Só que essa pessoa que ficou de boa, ela teve uma reação de um jeito. A outra pessoa que ficou de boa, ela teve uma reação do outro jeito. A outra que ficou de... A outra que ficou péssima, teve uma reação de desforra. Tá, e onde que entra o padrão nisso? Ele tá falando que amor, a palavra amor, é um padrão. Porque todo mundo fala que sente amor. Exatamente, é isso que eu tô falando que é errado. Isso é um erro. Colocar o amor já é um erro, porque o amor é um abstrato. Você colocar nomes felicidade também, é um erro, cara. Tudo é um abstrato. Sentimento. Mas a felicidade é medível, digamos assim. Não, o amor não é. Também. Se você consegue medir felicidade, o amor também. Exatamente. Só que o amor é uma mescla de vários sentimentos. A quando felicidade é também. A felicidade também. Só que tem, assim, por exemplo, as cargas da felicidade, elas estão, assim, eu não sei o nome delas, mas assim, elas são maiores em certa parte. Então tem como você falar, isso é felicidade, isso é tristeza. Então, eu vou te dar um também, exemplo. Cara, não existe nada que exatamente. É 100% exatamente. Assim, tem uma medida assim, ó, pá, aqui, a partir daqui é amor. Eu vou te dar um exemplo. Antes de começar esse podcast, a gente tava assistindo o vídeo dos irmãos Castro. Sim. Certo? Todos nós rimos, certo? Só que você já parou pra pensar que eu posso ter rido por causa da cara que um fez, você riu por causa da piada que o cara fez, você riu por causa de... Entendeu? Sim. O nome disso é felicidade. Só que ela não segue um padrão, porque cada um riu por um propósito, por um motivo. Ainda não é onde eu quero chegar. Isso vai demorar muito tempo. Cara, não existe onde você quer chegar. Não existe, de verdade. Sinceramente. Porque você tá falando que a felicidade é um negócio com uma medida absolutamente correta, que você consegue medir, mas o amor não. Dois sentimentos não podem... Um pode medir, o outro não. Isso não existe. Não, eu não... Não, peraí. Eu coloquei as medidas didaticamente. Mas assim, não seria... A questão de... Qual palavra você usou? Medir. Foi medir que você usou? Foi. Não é medir, assim, felicidade, tal ponto, tristeza, tal ponto. A coisa é discernir, por exemplo. A felicidade é discernível. A tristeza é discernível. O amor é mais... O amor é discernível. Abstrato. É discernível. Não, é discernível. É discernível. É, sim. É tão abstrato quanto a felicidade. Num sentido poético. Sim. Não, não, não. É sentimento, cara. Todo no sentimento segue um, isso. No todo sentido sentimento que cada um ama de um jeito, cada um é feliz de um jeito, cada um é triste de um jeito. Isso eu concordo. Então, no fim das contas, não existe padrão. Você padronizar a felicidade é que nem você colocar no título da Coca-Cola a felicidade que tem. Hein? Não, mas aí não, Coca-Cola então. É aí um padrão. Tá falando... Não, mas Coca-Cola é existente. Você abre a Coca-Cola, todo mundo fica feliz. Então, esse aí é o padrão que o Isso é um padrão. Encontrar. A Coca-Cola é um padrão. Agora, um sentimento não existe padrão. O sentimento Nenhum que você sentimento. Tem quando você toma Coca-Cola não vai ser o mesmo que eu. O meu é quase orgasmático. A minha tristeza pode não ser a sua tristeza. Sim, as tristezas elas são diferentes. O amor que eu sinto por alguém pode não ser o amor que você sente por outra pessoa. Sim. A felicidade que você sente pode não ser a mesma felicidade que eu sinto. É tipo, então, com é isso, tipo problema. Vamos imaginar que cada um aqui esteja num relacionamento. E nós quatro falamos, digamos, eu amo minha namorada. Mas espera aí, o quanto você ama sua namorada? Ah, eu amo mais do que você. Ah, eu amo menos que você. Não existe isso. Eu entendo. Entra na questão do problema, certo? O problema é um problema, independente da medida com que você recebe ele. Sim. Aquele corte no dedo. É a teoria do corte no dedo que eu sempre uso. Se você cortou o dedo e você é um professor, você vai enfaixar o seu dedo, você vai dar sua aula. Se você é um violoncelista de um orquestra, você vai ter problemas pra tocar, você vai talvez não conseguir tocar. Tony Iommi tá aí pra... Um problema Tony é um padrão? Um problema é um padrão. Por quê? Porque é o problema, Mas, o acontecimento. Até desmerecendo sua teoria do dedo cortado, cara. Tony Iommi, um dos maiores guitarristas aí, que o povo... Né, eu não acho, mas... Isso aí não tem muito a ver com a teoria do dedo cortado. Não, ele perdeu dois dedos. Algo que teoricamente prejudicaria ele. Só que o sentimento de querer continuar fazendo o que dava um puta tesão pra ele, sim, fez ele continuar. Ok, mas aí a gente entra realmente em outro patamar. A gente entra num patamar de o quão você vai se dispor a isso que você vai dar um jeito de conseguir. E o sentimento não é o quanto estamos dispostos a sentir? Não, porque muitas vezes é impensado. Como não, cara? Gente, isso tá ficando chato. Isso não vai terminar nunca. Isso não termina, isso tá ficando porque eu enxergo uma coisa. Não tá. Sim, tá, porque não tem. Não tá. Saiu uma agora não, do não saiu, negócio. Não saiu, sabe por quê? Porque se a gente tá em depressão, a gente não tá disposto concordo, a sentir as coisas. Concordo. Sim. E você fala que não é questão de disposição a sentir? Nesse caso, caso que você citou do Tomi Ayomi, é uma... É uma questão que depende de força de vontade. Agora, a depressão, sim, é um negócio que não é a questão de estar disposto. Você não está disposto a estar depressivo. Não, você não está disposto a estar depressivo, mas você está disposto a escutar ou não as pessoas. Essa que é a questão. Mas a depressão é algo que você, escutando ou não as pessoas, você vai estar sentindo mesmo. Você vai estar sentindo, mas é a partir do momento que você está disposto a escutar as pessoas que você pensa se vai mudar ou não. Essa que é a questão. Sim, mas a depressão vai continuar lá. Sim, só que... Então, isso é completamente diferente. Sim. É que assim, igual você falou agora da disposição, rapidinho. Esse é um grande problema pra eu entender o que vocês falam e pra vocês entenderem o que eu falo. Igual você falou, nós estamos dispostos, nós não estamos dispostos. Quando você fala isso pra mim, eu pego totalmente assim o nosso discernível e eu, por exemplo, eu estou disposto. Eu sei que eu estou disposto. Esse é o que eu entendi você falando. Só que a disposição que você tá falando é algo impensado. Claro que não, cara. Por que não? Gente, já passou esse assunto. Então... Eu já mandei, quando eu entrei na casa musical, mandaram lavar carbono, cara. E você foi? Cara, eu tinha 17 para 18 anos. E você foi? Eu fui. Cara. Eu peguei os carbono. Aí o Lucas ainda falou assim, o Lucas, né? Ele falou assim, ó, pega a luva pra você não sujar a mão. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá, peguei a luva, levei os carbonos pro fundo. Sério mesmo? Você lavou? Não, eu levei pro fundo. Aí eu tava ligando a torneira, aí a Gi, que era muita gente boa, foi lá no fundo e falou, não, ele tá zoando com a tua cara, não vai fazer isso. Mas só pra tirar a curiosidade, ele deu uma bichadinha ali, ó. Não, eu... Caraca. Aí depois eles me contaram umas fitas aqui, assim, tipo, é tudo irmão, né? E da farmácia também era. Mandaram já buscar peixe na farmácia, que eles tinham pescado e tal. E na casa de construção buscar uma farinha louca lá, farinha e areia. E o Lucas inventava cada coisa. É, teve um amigo meu que caiu naquela de... Ele trabalhava na Netpoint. E o pessoal falava pra ele, vai lá buscar o martelo de desentortar o display. E ele ficou o dia inteiro procurando essa porra, não achou. Caraca. Óbvio. Então é... Facebook é uma ferramenta perigosa, né, cara? Perigosa. Nossa! Beavis e Butthead, caralho. Piadinha escrota. Aliás, nossa, Beavis e Butthead. Caralho. Esse cachorro deve estar muito triste agora. Bastante. Se ainda estiver vivo, tá bastante. Exato. Vai deixar o seu microfone aberto. A gente canta um pouquinho, vamos cantar um pouquinho. Vamos brincar. Eu tava cagando mato. Mano, eu baixei uns aplicativos. Cagar no mato? Não, eu baixei aplicativo de arpa de boca, cara. Vindo? Eu vi, cara. Vontade de te matar na hora. E eu baixei também de Teremim. Que Teremim não tem sentido nenhum. O que é isso, Teremim? É aquele bagulho que vai pelas ondas eletrônicas. Primeiro instrumento digital que foi inventado. É assim, é um negocinho assim com um receptor aqui. E você controla. Ó, é uma caixa. Assim. Draw the Line em 2007 no Aerosmith, que o Joe Perry pegou um negócio com uma antena assim e começou a fazer uns sons bizarros. Sim. Esse é um Teremim. Só que o Teremim você não encosta pra tocar. Só que no celular, o que você fica? Você põe o dedo e vai pra cima e pra baixo. Então, o Teremim, através da sua mão, no meio de um campo magnético, você causa alterações. Exatamente. Pra quê? No celular? Olha, a iPad Book, você já tem essa porra. Pra quê? Celular. No celular tem as escalas. Tem várias harpas. Tem a escala pra eu tocar as harpas. É legal igual tocar de verdade? Não. Então, mas... Caralho, é a mesma coisa que eu ficar feliz, cara. Comprei Guitar Hero, mano. Até porque tocar de verdade não é legal também. Não é legal também, né? Mas enfim, Teremim de celular não tem sentido nenhum, cara. É a mesma coisa que eu pegar aqui um tambor do celular. Eu vou pegar meu Teremim. Vai pegar pônio? Não, senta aí. Senta. Nossa senhora. Ia ser legal, ia tocar Somewhere Over the Rainbow. Tá vendo? A sua empolgação pro Teremim de celular é pra caralho. A minha do Pedro é uma bosta. Você vê aqui como que é, né? Aí não faz sentido o exemplo, porque eu não tive empolgação nenhuma. Então não teve empolgação, só teve uma empolgação. Mas empolgação existe mesmo sendo negativo. E o pior é que quando o Suede baixou essa porra, ele veio todo feliz no carro. Olha que eu baixei. Não, a empolgação sempre é positiva, porque eu fico empolgado em você não pegar aquela merda. Mas eu não fiquei. Pra mim, eu tô aqui assim, ó. Não, mas empolgado por ele não pegar, eu fico feliz aí. Então, é empolgação. Exatamente. Não, eu tô agora, fazendo... Agora, no palco, Suede. Giovanni Reis. É isso. E o duro que o Elmi... Nossa, que febre, velho. No quê? Porque o Elmi anuncia Giovanni Reis. Com o nome dele. Tá certo. Que febre. Toma no cu, cara. É Suede. Pronto, acabou. Não é Suede. Como você foi batizado? Suede. Suedinho. Suélio. Pode perguntar pra sua mãe como você foi batizado? Pergunta. Vou mandar uma mensagem pra ela. Ela vai falar, foi na água. Eu vou mandar uma mensagem pra ela. Desculpa, qual que é o nome certo do Suede? Eu preciso saber. Porque ele tá falando que ele foi batizado, tinha um cartório. Ele foi batizado no Tietê. E eu acho que não é. Cadê? Eu lembro. Peraí, eu tô procurando o marinês aqui. O... Ah, agora tem o WhatsApp da sua mãe também. É. Peraí. Você vai mandar mensagem mesmo? Da Laputana. Oi, Marinês, tudo bom? A gente tá fazendo uma gravação aqui. Palhaçada, e mãe. Surgiu uma dúvida. Põe como, o microfone. Como o Suede foi batizado? Foi pelo nome dele? Qual foi o nome que ele foi batizado? Qual que é o nome que tá na certidão de nascimento dele? Completo, por favor. Se você puder mandar, nossa, eu ia ficar muito agradecido. De coração mesmo.